Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o desenho só serviu pra criar a escrita. Ai, caralho. Ah, já começou. Eita. O Febrini vai ter um pula. Eu achei que ia ficar assim mesmo, que ia ser tipo um cast diferente, pomposo. Né? Olha só. Aqui é a Kelly e a arte varre da alma o pó do cotidiano. Pablo Picasso do Arrocha. Pensador contemporâneo. É poema ou é forró? Né? Você já me... Você tem que descobrir. Aqui é a Sally e fazer podcast é arte. Não ter entrada faz parte. Uou! Caraca. Finalmente, usaram o fato de não ter entrada pra fazer alguma coisa boa, né, cara? Aqui, Olivier, se tivesse 5 tartarugas ninjas, uma eu chamaria ela de Asher. De Asher? Caraca! Poxa. Boa. Os desenhos eram. Procura aí no Google, procura no Google. Eu achei que era o Ash do Pikachu. Eu também. Ai, meu Deus. Um R no final, pelo amor de Deus. Anime maior que arte. Anime é uma arte. Dá licença. Dá licença. Bom, aqui é a Vanora. E a arte é o que trazem levar a alma. Chique. Artista é outra coisa, né, velho? Outro nível. Fala do Ash. É, a outra faz rima de terceira série porque não tem entrada. Isso é arte, tá, meu bem? Arte da terceira série. Categoria. Ai, ai. Bom, aqui é a Grok e a única coisa a ser dita sobre arte é que ela é uma coisa. A arte é arte como arte e todo o resto é todo o resto. Olha, essa rima é da sexta série. Essa aí já... Foi um pouquinho mais... Foi um pouco melhor, né? É, um pouco melhor. Eu cortei. Não, porque tinha o resto, só que ia ficar tipo uma loucura. Olha o resto, é tipo... A única coisa a ser dita sobre arte é que ela é uma coisa. A arte é arte como arte e todo o resto é todo o resto. A arte como arte não é nada além da arte. A arte não é o que não é arte. É tipo... Caraca, de óbvio, hein? Eu só escutei aqui a Grok e arte. Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos com essa galera monstruosa para pintar um quadro gigante aqui de 2 horas sobre o que é arte, né, cara? Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, que é a Vanora. A Vanora é ouvinte do ACC, amiga da família ACC, mulher do Garcia Renato. E aí, Vanora? Opa, tudo bom? Olha aí, um artista aqui entre nós, que honra, hein? Obrigado pela presença. Todo mundo tem que se comportar agora, hein? Todo mundo coloca aí. Todo mundo fica aqui, tinha que ter convidado na casa. A Grok hoje vai estar com fogo no rabo, que nossa senhora. Ah, eu que agradeço o convite, seus lindos. Já ganhou todo mundo. Pessoa sabe se comportar, sabe conversar, que nem gente. Falou, obrigada. Isso só na primeira conversa, depois já era. Né? Veio aqui, já vai estar socando na mesa, gritando, vai estar que nem a gente. É, vai estar mandando o Febrini calar a boca. É? Cala a boca. Não dou 5 minutos. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leitura de recadinhos da galera. Raul. Badabim, badabum. Badabim. Nossa, essa é uma referência que só quem leu um conto meu aí vai entender. Logo o pessoal vai ouvir esse conto. É, logo vocês vão ouvir lá no podcast do Pensador, né? Fiquem ligados que a gente vai falar aqui certinho. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa aí de As Mulheres de Tolkien, né, cara? Foi muito bom gravar aí. É sempre bom falar de Tolkien, né? Pô, cara, é assim, se pudesse ter um cast só Tolkien Cast, meu filho, ixi Maria. Tolkien Cast é foda, né? Muito bem, senhoras e senhores, vou começar aqui lendo o e-mail do Jurandir Menandro, grande Jurandir, gosto muito dele. E ele mandou aqui, ó: olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Como passaram as festas natalinas? Espero que bem. Aqui foi mais ou menos, nada em família, graças a Deus, mas sim probleminha de segurança. What? Como assim? Alguém assaltou a casa dele e roubou o frango, o peru, tá ligado? Até roubaram meu cachorro, mas foi tudo bem. Mas quem sabe um de nossos governantes olha por nós, né? Bom, vou começar aqui resumindo os três últimos casts que ele ouviu, né? O primeiro sobre criação de personagens, achei muito interessante. Dá até vontade de dar vida aos personagens que vivem na minha imaginação. Quem sabe um dia, quando a preguiça parar de reinar, eu coloco em prática. Pô, escreva, cara. A gente tava falando sobre escrever agora há pouco, né, Raul? É, exato, mano. Cara, bate a vontade. Tem algumas vezes que aconteceu isso. Quando eu tava dormindo, mas não dormindo profundamente, mas aquela dormida, cara, batia vontade de criar um plot, eu criava lá, cara. Sim, então tá. Eu até, a Kel vive falando comigo baú de dormir, que eu durmo tarde pra caramba, isso me atrapalha muito, etc. Depois eu fico mal cansado. E eu falo pra ela, cara, o foda é que quando eu vou dormir, é quando a minha criatividade acorda. É. E aí eu tenho que aproveitar. É foda, cara. Aí tu fica, putz, agora eu vou dormir. Aí do nada começa a surgir trocentas coisas, personagens, cenários. Caralho, eu vou ter que voltar pro computador. Exatamente. Ele continua aqui, ó. O segundo sobre redes sociais, muito bom também. Hoje em dia não sou fissurado nas redes. De vez em quando vejo Facebook ou WhatsApp. É, mas não com tanta frequência. Antigamente eu utilizava as famosas redes de bate-papo do UOL. Pô, ah, era bom. Boa época. E foi através delas que conheci uma pessoa que hoje em dia é minha cunhada. E por causa dela conheci minha esposa. Olha que legal. Ah, então foi um pouco ao contrário. Primeiro eu conheci a cunhada e depois a esposa? Sim. Olha que interessante. Maneiro, né? Como uma coisa leva a outra, né? Olha aí, como é? Como que será que era o nickname dele? Era tipo Gostoso 02, tá ligado? Tudo em azul. Era uma loucura esse site do povo. Pior que você via nego lá com os nicknames mó maluco, aí você conhecia a pessoa na rua, uma pessoa mó normal, mó de boa, mó tranquila e tal. Você falava, que é real. E por fim, o episódio sobre deuses da guitarra. Não sinto vergonha em reconhecer que sou um total ignorante nesse assunto, mas mesmo assim curti o cast. É bom, né, cara, a gente ficar ouvindo sobre coisa nova, coisa que a gente não entende também. É a melhor coisa, cara, quando você descobre uma coisa que você pode gostar daqui, você fala, caraca, como eu não conhecia isso antes? Sim. Bom, vou me despedindo aqui, desculpem algum erro, quero desejar feliz ano novo a todos os integrantes do ACC e agradecer pela companhia que me faz durante as madrugadas no meu trabalho. Que o próximo ano seja muito melhor que esse foi, e que o próximo seja muito melhor em todos os aspectos, e que seja melhor, que seja melhor, que seja melhor, que seja melhor. Abraços, obrigado, Jurandir, pelo seu e-mail, obrigado pelo carinho, cara, tamo junto, e é nóis. Valeu, Jurandir, aí, boa sorte aí, e continua mandando e-mail pra gente aí, história, é interessante essa história da bagulho de conhecer a cunhada. Pensativo com será isso. Será que foi uma desilusão amorosa, ele se apaixonou primeiro pela cunhada? Não sei, seria interessante, né? E antes de passar pro próximo e-mail, falando de desilusões amorosas, vocês já estão ouvindo esta música maravilhosa e já sabem do que a gente vai falar aqui. Vai rolar o especial Desilusões Amorosas do ACC número 4. Olha aí, Raul, já vamos pro quarto, hein? É muita destruição de coração, hein? É muita choradeira, muito sorvete, muita rock set, né? Então é o seguinte, para que esse programa aconteça, a gente precisa dos e-mails de vocês contando as suas histórias, histórias de amigos. Então, mandem os e-mails. O e-mail do ACC é contato@gmail.com. Conte as suas histórias. Se você não tem história, peça para algum amigo que você sabe que tenha, sabe? Parente, algum... Sei lá, tem uma prima que tem a história. Pô, fala para ela mandar para você, manda pra gente. A gente coloca pseudônimo aqui, não precisa se identificar. Ou se você quiser, você mesmo pode pôr um pseudônimo do seu agrado aí. O importante é vocês mandarem. A gente vai gravar esse programa no dia 5. Então, até lá, a gente precisa ter 15 histórias. Até agora chegou uma. Então, vamos tacar pau aí e mandar as histórias pra gente poder gravar, que é sempre muito legal. É, se não for desilusão namorosa, eu ia querer saber como que o Jurandir conseguiu conhecer essa ligação toda aí. Verdade, né? E o próximo e-mail é que eu vou ler aqui é do Léo Oliveira, que ele fala assim: fala galera do ACC, aqui é o Léo Oliveira do Fermata Podcast, do portal Cultura Nerd Geek. Excelente episódio sobre mestres da guitarra, mas vim até aqui deixar uma contribuição de uns grandes mestres não citados no episódio. Que é, normalmente é, sempre vai ter, né, cara? Sempre. É complicado. Tem muito, cara, a gente queria pôr 1 milhão de pessoas, mas não dava. A gente não citou nem mestres super renomados aí, como o próprio Zach Wilde, que tem um estilo meio over demais, né? Às vezes exagera, mas que também é um grande mestre, né, cara? É, também muito Chuck Berry. Sim. Aquele guitarrista do Ozzy lá, Raul, como que é o nome dele? Que faleceu lá num acidente de avião, lembra? O Randy Rhoads. Puta, aquele maluco era, nossa senhora, bizarro demais. Também um cara ótimo guitarrista. É, mano, é um terço. Aquilo foi tipo um terço, né, cara? Não adianta, é normal. Mas é legal que o pessoal contribui falando de alguns que a gente até nem lembra ou a gente nem sabe, né? Sim, sim. Aí ele continua assim: começando citando um puta guitarrista de jazz que fazia uma coisa incrível pra época dele, que foi o grande mestre do Joe Pass. Um dos maiores. Joe Pass é ótimo, né? Você lê Joe Pass na hora, né? Já imagina o Joe Pass tocando guitarra, né? Que, você acha que eu toco bem? Como assim? Eu te entretei? Você me acha que é um guitarrista? Aí depois quebraria a guitarra na cabeça do cara, né? Ah, ele é um dos maiores guitarristas da história do jazz. O cara fazia coisas impossíveis com a guitarra. E essas coisas de ser virtuoso, que é algo mais atual por conta dos instrumentos, Joe Pass faz isso desde a década de 50. O cara conseguia tocar temas extremamente difíceis do jazz bebop e fazia tudo só com ele na guitarra, fazendo a harmonia e a melodia ao mesmo tempo. O cara é gênio. Esse cara eu não conheço, mas deve ser foda. Eu tava ouvindo aqui depois que eu recebi o e-mail e é muito, muito maneiro. Uh-huh. Mas, putz, tem uns caras aí que... Outro monstro que eu queria citar também, o Jimmy Bagdarrell, né? Caralho, uhum. Maravilhoso, né, cara? Hippie, né? Descansa em paz. E aí o Léo falou aqui, pô, o cara faz a harmonia, a melodia, não sei o que e tal. E, pô, o Jimmy Bag, ele revolucionou esse negócio de tocar harmonia e melodia aí bizarramente. Fazer base, fazer solo. Puta, o cara era foda. Cara, ele tipo chinês na guitarra, fazia tudo, né, cara? Ele era muito doido, cara. Tinha vídeo dele tocando música clássica, sabe? Muito maluco. É, que hoje em dia agora é moda, né? O guitarrista misturar música clássica, o cara já fazia isso, pô, mal tempão, né? Sim, miliano. Aí tem continuando aqui, ele diz assim: mais alguns nomes que preciso citar é o Greg Rowan, que acho que se pronuncia assim, né? Greg Rowan. Que é um guitarrista de Fusion. Esse guitarrista eu conheci graças a quando eu comecei a tocar bateria, porque meu professor pedia muito pra ouvir Jazz Fusion. Então acho que esse guitarrista eu conheço ele mais ou menos. Que é de continuar aqui, que é um guitarrista de Fusion que é fenomenal nessa onda de improviso. Indo pro rock também, é o Jason Baker, que infelizmente teve que parar de tocar por motivo de doenças. Também tem o Joe Bonamassa, que pronuncia assim, né? Uhum. Caraca, tem nome de mafioso esse cara aí. Bonamassa. Né? E Joey, cara. Joey Bonamassa. Não, mas agora o Raul acabou de ler um conto que eu escrevi. Ele tá com esse bagulho na cabeça de mafioso aí. Ele vai dormir. Eu vou mandar um ok aqui. Badabim, badabum. Badabim, badabum, cara. Aí também tem o Joey Bonamassa, que é um dos meus guitarristas da atualidade. Meus guitarristas favoritos, acho que quer dizer isso, né? E o cara é um monstro. Indico também o conhecer o Guitar Govan, que é um dos mestres que conheci nos últimos anos. É excelente o cast, mas senti falta de guitarrista do BR. E até o Chimbinha. Falamos do Chimbinha, é verdade. e até o Chimbinha, mas na próxima, possivelmente, o pessoal acho que vai gostar que ele tenha a segunda parte, a gente cita mais, né? Sim, é porque, meu, não tem como. A gente falou ali muito de coração. É. Então, querendo ou não, a gente gosta muito mais das coisas de fora, né, cara? Eu pelo menos, os meu top 5 aí, se pá, até o top 100 de guitarra, nenhum é daqui do Brasil. É, o pessoal vai ficar já falando, chupa a bola de gringo e blá, blá, blá. Mas é o meu gosto, né, cara? Porra. Aí ele diz assim: se a gente quer mais sentir falta de guitarristas brasileiros, porque tem muitos que são excelentes, venho citar 3 aqui que são mestres para mim. Apesar de eu ser baixista, Edu Ardanui, guitarrista do falecido Dr. Sim, né, que é uma banda de rock muito foda pra caramba, eu recomendo. O Kiko Loureiro, que tu não conhece, né, o cara conseguiu marcar na história da guitarra entrando em uma das maiores bandas de thrash metal, que é o Megadeth, né. E o meu mestre do, e o meu mestre do improviso, Nelson Faria, que é um guitarrista de jazz bossa nova, absurda improvisação, e é um dos grandes mestres que temos no nosso Brasil. Olha aí. Esse cara eu conheço razoavelmente por causa, muito por causa da bateria, né? E meu professor sempre falava, ouve isso, ouve aquilo. Então, alguns eu conheço. Sim. Aqui. Parabéns pelo excelente trabalho com a CC e com episódio de qualidade. Grande abraço, observação, esqueci de citar o Steve Vai, o Joe Satriani, o Eric Johnson, Paul Gilbert, Steve Ray Vaughan, se pronuncia assim, né? Steve Ray Vaughan, que eu sou, nossa, os nomes eu não consigo pronunciar direito. Scott Hanson. Escreveu errado ainda, vou acabar de fuder. Scott Hanson, e como vocês fazem um cast desse sem citar o nome do Deus mestre da guitarra, que é o mestre Chimbinha aí, ó. Pô, a gente citou, a gente falou do Chimbinha, né, pô? E é difícil, cara, a gente tinha que escolher, a gente tinha o quê, Raul? 7 minutos pra falar de cada um? Porra. Nesse meio aqui, você citou, sei lá, 15 guitarristas, você ia precisar de 3 programas pra falar desses 15. Então, cara. A gente tinha só um programa. A gente já tem reservado já os próximos guitarristas, já, cara. Então... Mas valeu aí por e-mail... Ô, Léo, e, pô, vai ter mais aí, na próxima a gente cita os brasileiros aí, continua mandando pro próximo também, que a gente, quando for lançado, você manda aí mais opinião. É isso aí, obrigado, Léo, pelo seu e-mail, obrigado por ouvir aí, a galera tá ouvindo pra caramba, sempre mandando e-mail, participando, pô, isso aí tá muito legal. É. Vou ler aqui agora o e-mail do Sigma. Olá, pessoal, o Sigma, ele mandou um e-mail, cara, gigante, tá ligado? É impossível a gente ler o seu e-mail, cara. Se a gente fizesse um programa de uma hora só pra... Só pro seu e-mail seria... Versão estendida, Senhor dos Anéis. É tipo isso, cara. Então a gente pegou um pedaço aqui do seu e-mail, a gente vai ler aqui, ó. Ele mandou e-mail sobre o cast Mundo Líquido. E ele fala, excelente tema de podcast. Não há muito material em língua portuguesa na mídia jovem podcastal. Talvez até em blogs que dedique atenção e tempo a discutir Zygmunt Bauman e sua concepção de Mundo Líquido. É, antes de continuar aqui, o Zygmunt Bauman faleceu, né, cara? Que bosta, né? Faz um tempinho, né, cara? Foi bem recente. Recente pra caramba. E foi, tipo, depois que a gente lançou... A gente pôs no ar, 7 dias depois ele morreu. Eu falei, puta, cara, que merda, mano. É, cara, foi um grande perda, né, cara? Sim, totalmente. Mas, pelo menos, ele deixou a obra dele aí, né, cara? Livros e livros aí. O Bauman escreveu, acho que, mais de 30, mais de 40 livros aí. É, mas como dizem, né, o que mais dura, além, né, de você fazer as coisas, é seu legado, né? Sim, totalmente, né? Como alguém inserido nessa realidade pós-moderna, totalmente influenciado, acompanhante dessa melting da sociedade, que se vê cada vez mais intensa com o decorrer das décadas, teço minha opinião, em parte concordando e, como esperado, discordando também. Na minha concepção, acredito que o propósito de Bauman procede quanto às amizades. Nesse mundo de redes substituindo comunidades, onde cada vez mais estamos interconectados e as fronteiras físicas são suplantadas por uma onipresença pontual em potencial que podemos exercer em alguns cliques, projetando nosso avatar. Respirar, é ponto também, é bom, viu? E é de graça. Os caras já escrevem as palavras difíceis, pô, porra, aí não tem ponto. Aí fudeu, né? A velocidade de transmissão e comunicação induz tão rápida a demanda de interpretação e pensamento. E isso parece positivo, porém, em nossas limitações, sacrificamos profundidade e grandes reflexões viram pacotes prontos, tal qual um lamen instantâneo, né? Que é um famoso miojo. Conhecido também como miojo, exato. E como tal, além de não terem muita sustância, podem ser compradas prontas, às vezes já preparadas, e nisso ficamos à mercê da procedência desses alimentos mentais, entre parênteses, que nos permite talvez saciar parcialmente a fome de qualquer resposta / interação intelectiva, porém com as qualidades nutricionais de um miojo. E as raras exceções, um miojo se constitui um bom alimento. Sucesso aí a todos e obrigado pelo episódio. E salientando, essa reflexão acima tem incipiente base literária numa reflexão bastante enferrujada de quem não para pra ler de fato faz tempo. Logo, pode estar com vários equívocos e incoerências, mas acho que de algo pode acrescentar alguma coisa. Olha aí a brincadeira. Ah! Não, tá legal. Você falou a mesma coisa que a gente falou no programa. Só que você falou de um jeito mais difícil da galera. Eu não entendi. Eu não entendi porra nenhuma, pra falar a verdade. É, mas grosso modo é isso. As relações são esse miojo maluco aí, né? É rapidinho de fazer, rapidinho de comprar, baratinho e tal, papá. Só que aí você come, muitas vezes você continua com fome, sabe? Não te supre a questão de nutrientes, etc. Mas, em alguns casos, pode ser um alimento maravilhoso. Por exemplo, se você estiver lá escalando o Monte Everest a 7 mil metros de altitude, comer um miojo pra você pode ser um banquete. Aquilo salva a sua vida. Então tem muita gente que não tem amigo, que não tem porra nenhuma, que vive uma ilusão desgraçada, uma ilusão muito maior do que a gente vive, que acaba se saciando com esse miojo, né? Com essas relações de internet, etc. Mas a grosso modo, pra quem tá aqui embaixo, né? A nível do mar, onde tem um monte de variedade de alimento, o miojo é uma coisa muito escassa, né? O problema é quando a pessoa começa a viciar nesse miojo aí, meu filho. É, que é o que acontece facilmente, né? Aí fudeu. Mas, cara, mas Sigma, obrigado pelo seu e-mail, cara. Desculpa não conseguir ler inteiro, mas é muito grande mesmo a gente estourar o tempo total aqui. Os ouvintes iam mandar e-mail xingando os e-mails que você mandou. Um grande Inception do mal. Ia ser um Inception foda, né? Continua ouvindo aí, obrigado pela participação, tamo junto. Valeu, Sigma, pelo seu e-mail aí. E mesma coisa que eu falei, desculpa aí, mas né, sabe como é, tem um tempinho, um time. E continua mandando sua opinião aí para vários outros casts, que é bem interessante do seu ponto de vista. É, antes de ler o próximo e-mail, eu quero recomendar um podcast aqui muito foda, que é Frontcast, que é um podcast sobre guerras, né? Ultimamente eles estão falando muito sobre o conflito que está tendo no Oriente Médio, né? Essa questão de guerra ao terror, também a questão dos Estados Unidos, aquele envolvimento todos, né? Que todo mundo conhece, mas não conhece profundamente. Eu recomendo muito ouvir o Fronteira Cast, que eles explicam muito bem. Sim, cara. Puta, o Vitor Hugo é muito gente boa. Os caras mandam bem demais. É um papo bem descontraído, mas é um papo um pouco mais sério, né? Porque, pô, você tá falando de uma parada... De guerra, né? De guerra e de um conceito diferente que eles trazem lá. É um bate-papo bem legal pra você que gosta desses negócios de batalha, se interessa por mapas e etc. É muito maneiro, vai ter o link no post aí, entre lá no site, eles põem o podcast, tem algumas imagens, tem alguns mapas, tem plantas de batalha, movimentação, é muito legal. E os caras estão começando, né? E como eu já falei aqui em outros programas do ACC, os caras que estão começando assim, é legal você começar a ouvir, porque você pega a história do podcast inteira, né? Aí você vai acompanhando a evolução do começo até, pô, a gente tem aqui muito ouvinte que é assim, né? O cara ouve desde o começo lá e vai vindo até... Eu lembro de um ouvinte bem old school mesmo, o nome dele era Igor. Acho que é Igor Rueger de Castro. Ele ouvia lá no blog ainda, cara. Quando a gente tava, sei lá, no segundo episódio, não sei. E ele acompanhou toda a evolução do ACC. E isso é muito legal, você faz parte da história, né? É, a gente vê a evolução tanto tecnológica do podcast quanto na questão de aprendizado, né? E também o jeito que a pessoa falar, a pessoa vai se soltando, né? Exato, as opiniões vão mudando e coisas do gênero. É. Muito foda. O legal é que esse podcast é um tema, assim, um estilo de podcast, né? Que é guerra. Que normalmente o podcast fala, tem vários podcasts sobre guerra, só que não um podcast só sobre guerra, né? Então é uma coisa bem nova pra gente, né? Então tem link aí na descrição certinho, acessem lá, é um podcast muito maneiro. Frontcast, fica aí recomendação aqui no ACC. Isso aí. Próximo e-mail aqui que eu vou ler é do Lucas Nokogiri. Nokogiri! Nokogiri! Porra, a galera oriental tá foda aí no ACC. Corte, samurai! O que foi esse corte, velho? Um corte samurai com a bunda. É isso aí. O e-mail aqui diz assim: olá, pessoal do Alguma Coisa Cast. Ainda não sei como chamar vocês. Acho que pode chamar a gente de amorzinho. Pode chamar de Lucy. Meu nome é Finder Lucas. É Lucas? É Lucas Nokogiri ou Finder Lucas? Agora fiquei na dúvida, né? Deve ser, né? Finder Lucas. Era o Lucas Achador. 18 anos, Belford roxo. Isso é piada interna, por acaso? Não tô entendendo. Não, porra, acho, né? Que é um lugar de São Paulo, né? Belford roxo. É um Sério, tinha um lugar chamado Belford roxo. A piada pronta, né? Puta que pariu. Caraca, caraca, eu preciso visitar esse lugar. Eu preciso visitar esse lugar, é uma frase. É. Aí conheci vocês pelo Los Chicos, que é um podcast parceiro da gente, muito gente boa e foda pra caramba. Durante um Chico Show, e me apaixonei pela voz da Sally. Fazia tempo que não tocava Marvin Gaye aqui, né? É isso aí. Em ritmo de desilusões amorosas aí, ó. É isso aí, já começou bem. E comecei a escutar o CC para continuar ouvindo essa doce e encantadora voz. E vários sorrisinhos infinitos aqui. Sorrisinhos apaixonados, daquele que tem coraçãozinho no olho. A gente vai passar depois o e-mail do endereço dela, tá? A gente passa... Caralho, o endereço dela tem um e-mail. A gente vai passar um e-mail pra você mandar e aí tem um fax. Okay, e aí o fax vai mandar um número do telefone e aí manda um endereço pra você no Google Maps que vai te levar até a casa dela. Ei, tudo, foda-se, mas vamos lá e-mail dos endereços dela. Aí, último cast, o Mundo Líquido foi uma brisa suprema enquanto discutiam filosofia. Acho que por hoje é só. E até mais... Até mais mina? Isso daí é mina mesmo? É, até mais mina e um beijo pra Sally e o Matael. Ah. Quer dizer, o cara só mandou um e-mail pra falar que tá apaixonado pela Sally. Resumindo, ele usou a desculpa do Mundo Líquido pra dar uma cantada na querida Sally. É verdade, né? E eu já começo dizendo que você já tá totalmente errado, cara. Você não faz isso quando você tá afim de uma mina. Você não faz isso. Você vai na moral, tá ligado? É, cara, ela é gente boa pra caramba, tá? Então, se você quer negócio sério, você vai ter que ser negócio sério, porque ela mexe com peixeira, então, ó... É, deixa ela é da família, né, cara? Família CC, tá ligado como é que é, né, cara? E ela sabe, pô, ela é porradeira, então, filho, não deixa ela brava, senão você perde os dentes. Então, é isso aí, valeu, Lucas, pelo e-mail... Próximo e-mail você pode mandar quantos e-mails você quiser. Cada, eu recomendo até na próxima vez você mandar um poema. Eu adoro. É verdade, né? Manda um poema que eu vou colocar o Raul pra ler aqui com aquele eco gostoso de fundo e com música romântica. É isso aí. Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, patrões de alguma coisa que é, seja um patrão você também. A partir de $1 e de R$1, de quanto você quiser dar, você pode ajudar o ACC, né? Como que funciona o Patreon do ACC? A galera às vezes se confunde totalmente aí. Cara, o Patreon do ACC é o seguinte, você não paga pelo Patreon. A galera tá falando, pô, mas paga no Patreon, não tem ninguém. Não tem ninguém, se você olhar lá no Patreon do ACC, não tem ninguém. Só que o ACC tem um monte de patrão. Acontece o seguinte, o Patreon que tá lá é só pra você dar uma olhada nas categorias, entendeu? E você achar lá o que você ganha com cada contribuição que você der. Então você não paga por lá. Como que você paga? No site, em todos os programas, tem lá o link do PayPal. Você pode depositar no PayPal. Ah, eu não tenho cartão. É por isso que o PayPal tá lá. Você gera um boleto, vamos supor, eu vou dar R$5 para CC por mês. Você gera um boleto lá, eu falo, ah, eu quero pagar 20 contos de uma vez. Você vai lá, paga os R$20, põe R$20 no seu PayPal. Aí o que você faz que esses R$20 tá lá? Você manda pro ACC. Aí você já tem 4 meses garantido, tá ligado? É como se ficasse um crédito virtual lá pra você. Exato. E aí o que acontece? Ah, eu tenho um cartão, eu posso pagar direto e tal. Ok, tem lá no post do site também o endereço lá, as informações do banco da Kel. Então você pode depositar lá na conta da Kel, que é por onde a gente recebe a maioria do dinheiro da galera aí, né? Então façam parte, por quê? Porque ajuda pra caramba. Qualidade do áudio do ACC melhorou muito. O Raul, acabou de chegar o fone novo do Raul, que ele já quebrou um, né? Filha da puta. Desculpa, peço desculpa a todos. O Raul já tá com fone no segundo aí, e a gente pode dar manutenção. Se você pegar alguns programas passados aí, a voz do Raul não tava tão legal. Ah, né? Se vocês pegar na época do sanduíche, ixi, meu filho. É verdade. Puta que pariu. Então ajuda a gente a dar manutenção nos fones, comprar coisa nova. A gente comprou esse gravador maravilhoso pra vocês. O computador agora do ACC, que é esse computador aqui que eu uso pra editar, pra fazer as gameplays do YouTube, foi conseguido também através de dinheiro da galera, tá? Tudo que a gente consegue é através da galera, através da amizade. Então ajudem a gente aí, porque a gente faz cada vez mais coisas interessantes e cada vez coisas mais fodas, que vocês estão ligados, né? A gente exato. Aqui tá sempre tentando trazer coisa mais legal e coisa a mais pra vocês aí. Isso aí. E também não só, também a gente dá... O dinheiro também ajuda a dar vários prêmios, né? Quando a gente fez mês da HQ, mês de tudo que a gente sempre faz, dá prêmio pra cacete pros ouvintes aí. Exato, né, cara? A gente fez um monte de... A gente já fez mês do livro, compramos com dinheiro de Patreon, caralho. Mês das HQ, compramos também. Fizemos praticamente o mês do jogo, né? Que foi no dia do podcast do ano passado, que a gente deu R$250 puta de jogos na Steam. Que pariu, mano. Que também foi com o dinheiro dos patrões, né, cara? A única coisa que a gente não comprou com o dinheiro dos patrões foi pra ajudar as crianças lá do ACC Corp, né? do Sítio Agar. Aquilo ali a gente tirou do nosso bolso mesmo. Mas ali foi toda uma coisa pessoal nossa, a gente queria realmente ajudar de coração. Mas, cara, esse dinheiro que vocês dão pra gente ajuda demais. Vocês ganham camisetas também, sabe? Tudo a seu tempo, tudo com calma. Não adianta querer ajudar só pra ganhar também, porque, né, é melhor continuar não ajudando. A gente quer que vocês ajudem de coração, com carinho. Não precisa dar R$1 milhão, não, gente. Pensa direitinho, dá pouquinho aí, o importante é participar. Exato. E vamos mandar beijo aqui, então, pros nossos queridos patrões, né? Nosso patrão aqui, Juno Brosé. Juno Brosé, beijão! Beijos e abraços pro Bruno Aldi, lá do Los Chicos. É isso aí, Bruno Aldi, parceirão da gente. Beijos e abraços pro Fabiano Agostinho. Aí, Agostinho, valeu aí, abraço. É, o Fabiano que mandou aquela cronologia do ACC, né? Muito foda. Ficou único, muito boa. O único convite que mandou, mas calma aí, Fabiano, a gente vai ter uma surpresinha pra você aí, um ACC em breve, não se preocupa não. Ficou boa, parabéns, cara, valeu mesmo. Beijos e abraços pro nosso querido Felipe Silva Santos. Valeu, Felipe, abração. Beijos e abraços pro nosso Fernando Camargo. Ah, isso aí, Fernando. Beijão. Beijão. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock. Valeu, Lucas, aí eu, grande irmão, descendente da Jéssica. Nossa, descendente da Jéssica, tá louco, né? Só aí. Beijos e abraços aqui para o Lucas Mazzolini. Caraca, como é o nome do cara? Lucas Mazzolini. Valeu, Lucas Mazzolini. Mazzolini, não macho. E macho, macho. Lucas macho. Macho. Lucas Silva. E beijos aqui pro Lucas Silva lá, o nosso mano da ZL. Valeu, Lucas Silva, mano da ZL. Isso aí, quebrada. É nóis. Beijo pro Freud, do Ultra Combo Podcast, que você pode ouvir aqui também no Descolados, aí. Só procurar aí em cima da barrinha no site. Grande Ford, outro parceirão da gente com o Ultra Combo. Grande que é Ford. Floyd. Ai, ai. E beijos e abraços pro Ricardo Cruzato aí também, patrão do ACC. Amigão, Ricardo Cruzato. Então é isso, galera. Não esqueçam de mandar os e-mails aí, né, pro nosso especial de desilusões amorosas, porque se não chegar aos 15 não vai acontecer e eu não quero que isso aconteça. Eu não quero ficar sem esse programa, porque é um programa super especial, super divertido, que a gente dá, mano, a gente dá risada. Acho que tirando Estranha História, que é onde a gente até infartar, o especial a gente ama, porque a desgraça ali é muito boa, né? É, com certeza é muito boa. Então, pessoal, não esquece aí de mandar aí, lembra aquele momento que te deu uma quebrada no coração, e deu aquela pregada na bunda, e manda pra gente o que a gente quer. Isso aí, a gente meu quer Deus ler aqui. Céu. Muito bem. A gente quer ler aqui e sentir o que vocês sentiram. É isso aí. Muito bem, Raul. Vamos então agora pro nosso programa O Que É Arte? E eu vou para esse programa perguntando para você, Raul, o que é arte? Caraca, é uma coisa que eu não sei, cara. Arte é para mim enfiar o dedo na bunda e sair andando. Meu Deus do céu! Imagina quando você for um cineasta de sucesso e aí mandar esse áudio pra galera. É confidencial, coisa do governo. Acabou, falou, tchau. Tia. Eu sou vampiro doidão. Meu nome é Tuclay, roqueiro vampiro. Doidão, doidão, doidão, doidão. Não tem como a gente começar essa conversa sem dar pelo menos uma base do que é arte, né? Aquele conceito porco que a gente acha na internet, né? Que a arte é o quê? É considerado uma habilidade do ser humano de fazer algo, de construir algo, de transmitir algo, né? Conceito totalmente porco que a gente vai destruir durante o programa. Um monte de argumento e tal, mas a grosso modo pra gente começar, a arte é isso, né? É alguma coisa ali que o ser humano fez ou, sei lá, conseguiu criar, montar, mexer de alguma maneira pra poder transmitir algo ou não. Simplesmente fez por fazer, né? Tem muito conceito de arte aí que não transmite porra. É, só um conceito geral pra gente começar aqui. Mas aí eu pergunto pra vocês. Por que vocês discordam desse conceito geral? Vocês acham que a arte tem que necessariamente transmitir algo? E ela, pra transmitir algo, ela tem que ter uma beleza muito geral, assim, muito clássica ou não? Acho totalmente não. Eu acho que também não. Acho que talvez no começo a arte tenha sido vista dessa forma, né? O pessoal achava que a arte era isso, né? Até os artistas clássicos, assim, né? De pintura clássica, até achavam que qualquer outro tipo de pintura que não fosse clássica não era pintura, né? Era qualquer coisa. Então, acho que isso mudou muito durante o tempo aí, né? A história mudou isso. Mas eu acho que não, acho que a arte nem necessariamente tem que estar dizendo alguma coisa, né? Isso eu acho que é muito mais o olho do crítico. O crítico quer ver isso, né? Ah, ele fez esse risco porque ele estava com problema. Às vezes o cara só fez o risco, ponto, entendeu? Mais nada. Eu acho que a arte não tem necessariamente que comunicar alguma coisa também. Pode ser arte pela arte e é isso aí, tudo bem orgânico. Mentira! Não, brincadeira, mas eu acho que essa coisa de que ela tem a obrigação de comunicar, não, isso é diferente, assim, acho que tem uma... Não tem que haver aquele discurso? Não necessariamente. Porque a gente pega... Eu discordo. Que a gente tem que lembrar também, né, da arte rupestre, né, porque antigamente o que os homens da caverna queriam mostrar com ela? Será que eles realmente queriam mostrar algo? Às vezes eles simplesmente estavam desenhando ali alguma coisa, ou não, né? Ou eles realmente queriam mostrar, isso a gente nunca vai saber. E até uma parada que o Olivier falou aí sobre, antigamente, quem não... o pessoal da arte clássica não via arte moderna como arte. Mas é a parada de, com o tempo, o feio se tornar belo também, sabe? Então não adianta hoje a gente querer falar... Por exemplo, a arte contemporânea, se a gente pegar uma pintura, vamos usar como exemplo maior, e falar, não, isso daqui para mim não é arte, é só uma pintura que eu posso utilizar como decoração, mas não é arte. Mas será se amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela não vai ter se tornado arte? Mas será que essa pintura não é arte por si só, mesmo você achando que ela é só uma pintura? Eu acho o seguinte, eu acho que sempre que envolve, a forma artística de fazer, né, a coisa, acaba virando arte. Aliás, é complicado, eu tava tendo essa discussão um pouco antes, eu tava queimando pauta aqui em casa, pra poder meio discutir isso também e botar na minha cabeça, porque também não tenho muito definido isso não, entendeu, pra ser sincero. Mas uma coisa que eu percebi em relação à arte... é que ela tá muito mais nos olhos de quem vê do que de quem faz, né? Porque às vezes o cara que tá fazendo, ele não tá tentando transmitir nada, ou ele não tá com a intenção de ser artista. E para quem tá olhando, aquilo é uma obra de arte inacreditável, entendeu? E aquilo tá transmitindo uma coisa que a pessoa que mesmo que criou não tem nem ideia que tá passando. Então acho que tá mais por aí. Eu acho que a arte é mais aquilo que a gente sente em relação àquilo que a gente tá vendo, ou sentindo, ou ouvindo, ou enfim, né? Do que necessariamente o que o cara tá querendo transmitir ou não com aquilo lá. Primeiramente, da forma que eu percebo... Para Temer. Olha aí, esses artistas é foda. Vai lá, foda, hein? Então, quando a gente tem essa participação de arte, ela tem dois pontos principais. Para a arte existir, eu preciso ter alguém que esteja fazendo a obra de arte em si, e eu preciso ter esse feedback do outro lado, eu preciso ter o público, porque a leitura ela só vai se originar quando tiver alguém avaliando o que foi criado. Mas aí também, Vanora, não entra num conceito mais de informação do que de arte? Porque você pode fazer uma obra de arte para você mesma. Sim, mas idealmente você faz pra ser visto, né? Pra ser visto, pra ser porque você quer de alguma forma. Sim, nós fazemos arte porque nós somos humanos. Sim, a pessoa que faz arte, ela não faz porque, putz, eu tive uma ideia legal aqui. Ela faz porque ela precisa, ela sente uma necessidade insurgente dentro dela de colocar algo que tá só no mundo das ideias pra fora. Mas tipo, o que eu questiono não é ele fazer, eu concordo com isso, sabe? Mas eu... pensando aqui de uma forma mais ampla, eu acho que a arte também pode ocorrer quando ninguém aprecia, a não ser a pessoa que criou, sabe? Muitas vezes na nossa vida a gente faz coisas pra nós mesmos, assim, né? A gente monta coisa. Eu já escrevi muito texto aqui pra mim. Então eu li, guardei, ou eu li, joguei fora, e sabe, aquilo pra mim serviu. Então, será que isso também não pode entrar aí como arte, né? Porque se a gente limita só ao espectador, por exemplo, a série deu o exemplo das pinturas rupestres aí, né? O cara colocou lá uma coisa que estava na vida dele, né? Sei lá, um antílope lá que ele caçava, não sei o quê. Mas ele talvez não tenha colocado aquilo com o pensamento, pô, quero deixar isso para uma pessoa lá na frente. ele pode ter desenhado pensando ali de uma maneira muito arcaica, tipo, vou fazer uma parada aqui que eu vejo lá fora pra eu olhar aqui e lembrar do negócio, sabe? Acho que até nem tinha esse pensamento do pra frente, né? Exatamente. Das gerações, assim. Eu não sei se vocês já viram, tem um comentário interessantíssimo sobre arte rupestre, que é a Caverna dos Sonhos, que encontraram uma caverna lá na França, que ela foi fechada por uma pedra, então ela ficou intacta por, assim, muitos anos, e foi, tipo, a maior descoberta em termos de arte rupestre, assim, porque dentro de uma mesma caverna tinha arte de vários períodos, porque as pessoas acham que a arte rupestre foi tipo, ela foi passando, tipo, e aí foi mega conservado, então eles conseguiram descobrir várias coisas que eles nunca tiveram acesso, assim, né, tal. Uhum. E aí mostra que pra você estudar arte rupestre, tipo, como que você vai saber como que os caras estavam pensando, né? E aí eles vão estudar povos que tiveram pouca interferência durante os anos, assim. Então, povos que seriam, tipo, parecido com os homens das cavernas, assim. Porque eles conviveram... indígenas, por exemplo. Isso, exatamente. E aí, uma das perguntas que fizeram, tipo, o cara foi... desenhou lá, porque ele fazia, tipo, uma comunidade indígena que fazia uma pintura bem rupestre mesmo, assim, nas paredes e tal. Uhum. E aí, o cara perguntou, assim, pra ele, por que que você tá fazendo isso? E aí o cara falou assim, algo que não dá pra traduzir, né, porque a língua dos caras é super, né, e tal. Mas ele disse algo como, não sou eu que tô fazendo. Minha mão tá fazendo os movimentos aqui, porque eu senti que eu deveria fazer isso aqui, não sou eu. Então eles separavam, tipo, o artista do ato ali de fazer o desenho, porque era simplesmente um impulso, um ato mesmo, assim. Sim, sim. O cara nem falava que ele era o artista, ele falava, não, é minha mão aqui que tá fazendo, eu não tô fazendo nada. Tipo, é muito louco pensar é um assim, fio, né? E nas cavernas eles não faziam na portinha, eles faziam os desenhos lá no fundo, lá... Não é, então, não era um lugar de exibição. Uhum. Então é louco pensar o fazer por esse lado, né? O Febrini, ele começou questionando se a arte ela transmite ou não, ou se ela às vezes é arte só pela arte. Eu acho que às vezes ela não pode não ter um intuito, mas ela por si só transmite algo. Pode não transmitir pro cara pro cara que tá fazendo. Mas, por exemplo, se eu for lá entrar na caverna que o cara pintou, eu vou receber uma mensagem a partir daquilo. Uhum. Se ele desenhar uma vaquinha, eu vou falar assim, acho que ele tem uma vaca. Ou ele viu uma vaca. Ou ele imagina como seja uma vaca, não sei. Ou até coisas mais primitivas, né? Sentimentos mais fortes, sim, assim. Totalmente. Tipo, a galera que entrou. A galera que entrou nessa caverna, por exemplo, que viu as artes lá, tinha gente, tipo, eram pouquíssimos pesquisadores autorizados a entrar pra conservar tudo e tal. E aí, alguns. O cara tinha lá, tipo, 4 dias seguidos que ele podia entrar, né? Aí ele entrou 3, assim, no quarto, ele não foi, porque ele tava muito impactado, ele tava tendo vários sonhos, várias sensações, assim, uma coisa primitiva mesmo, muito forte, que ele falou, meu, eu tô, tipo, sem condições de entrar lá de novo, porque o cara foi impactado de uma forma foda, assim, porque deve ser algo forte, né, se deparar com o bagulho de milhões de anos e tal. E não quer dizer que essa foi a intenção do cara que tava desenhando. Até o exemplo que eu ia dar, que o Olivier falou, às vezes o artista faz uma coisa sem intenção e tem outra leitura. Aconteceu um bagulho engraçado quando eu tava fazendo um curso lá, quando eu tava fazendo prévia. Que chegou no primeiro dia de aula e aí me deram uma folha A3 e falaram, a gente vai falar umas palavras e vocês desenham o que vier na cabeça. Aí o que que eu pensei? Me deram uma folha grande. Aí eu falei, vou desenhar aqui no cantinho, porque eu acho que eles vão me falando outras palavras e eu vou ter que desenhar outras coisas, né? Então eu vou desenhar aqui no canto. Aí beleza. Aí o cara falou pedra. Aí eu comecei, assim, desenhar umas pedrinhas, tipo, quebradas, assim, que iam se espalhando meio, né? Umas pedrinhas vidrinha bem rústica e no meio tinha umas joias, assim, né? Tipo uns diamantezinhos e tal. Desenhei aquilo no canto da folha. Aí o cara falou assim, ah, beleza, todo mundo terminou? É isso. Aí eu falei, nossa, fudeu que eu desenhei aqui no canto. E ficou o resto da folha branca. Que merda. Era só uma você palavra, reprovado. Puta. Já vou ser reprovado. Não, não acho que seja questão de reprovamento isso. Mas você é introspectiva. É, não, então. Aí, tipo, colocou, assim, as folhas de todo mundo no chão pra gente ver os trabalhos, né? Aí foram falar de composição e tal. Eu falei, mano, olha ali minhas pedras no canto. Tipo, vou achar outra coisa. Aí a mina chegou, uma das professoras, que eram vários professores, que são os próprios alunos de artes lá, né? Da, da Unesp, no caso, que era o curso. Aí a menina chegou e falou assim, nossa, eu achei esse aqui interessantíssimo. E apontou pro meu. Eu falei, meu Deus, o que essa menina vai falar? Aí ela começou, mano, a falar um monte de coisa, tipo, olha aqui, tá no canto, tá uma composição aqui é, descentralizada, mas assim, você vê que vai fragmentando e de alguma forma ela ocupa o espaço branco e não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo, é o maior exemplo da minha vida, que nem mas sempre é. A arte vem do artista, que muitas vezes vem do espectador, sabe? Eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, mano, ela deixou minha obra muito mais foda, mal sabe ela que foi sem querer. Então, até... isso é um trabalho do crítico de arte, de quem escreve biografia do artista. Hoje em dia, tem-se um contrassenso muito maluco, porque assim, eu posso fazer literalmente qualquer coisa, desde que o meu discurso venha daquilo como arte. Se eu conseguir convencer pelo meu discurso, automaticamente eu convenço que eu fiz... ele acaba tendo valor artístico. Uhum. Não é tanto... hoje em dia, o pessoal não tá nem ligando pra conceito fundamental de composição de obra. Volume, teoria simetria. De composição, simetria, essas coisas que são os conceitos fundamentais. Porque tem o arte-gosto, né? Que eu falo, ah, eu acho isso... sei lá, eu adoro Romero Brito e, sei lá, e não gosto de Caravaggio. Enfim, pra mim, mas eu tô partindo isso de uma opinião de gosto. Só que gosto, eu posso gostar de verde, azul, amarelo. Eu não tô definindo. Eu consigo justificar com conceitos. Né? É. Mas porque, a arte assim, é subjetiva, acho... não? Sim. Sim. Sim, é subjetivo, porém, eu tenho ferramentas técnicas e ferramentas de análise de composição que me permitem avaliar a qualidade da obra de arte. É pra isso que os conceitos fundamentais servem. Sim, eu entendo. Eu concordo com esses conceitos. Eu acho que isso aí tem que ser mantido e tal. Mas, tipo, se você pegar mais pra arte moderna, esses conceitos meio que caem, né, por terra. Eu não gosto de arte moderna. Eu acho que esse negócio você não gosta de Van Gogh, você não gosta de... Não. Como assim, você não gosta de arte? Caralho, posso não gostar? Tava demorando, tava muito calmo, pessoal. Eu não considero o Van Gogh modernista, não. Né? É que eu acho bizarro a pessoa falar, eu não gosto de arte moderna. Tem tanta coisa dentro de arte moderna, você falar que você não gosta de mais de, não, mano, calma, 100 anos. Renascimento. De tudo que você pelo fala... Pelo menos 100 anos, que não é produzido, né, nada que presta. É, de tudo que de você verdade. Fala, assim, você fala, né, de um modo geral, né? Você nunca fala de coisas específicas, senão você não consegue falar de nada. Senão você não consegue falar, eu não gosto de filme de guerra, eu não gosto de filme de terror. Vai ter alguma coisa dentro disso que você vai gostar, lógico, mas... Você gosta de pintura academicista clássica? Eu gosto muito de pintura clássica. Eu vejo aquilo, falando de pintura aqui, né? Mas se você for falar de outras obras e tal, até obras mais, não sei como é que chama, físico, né? Tipo, uma escultura realmente, eu acho que essas coisas mais clássicas, pra mim... são extremamente lindas, maravilhosas, tá ligado? Você pega aquele... esqueci agora, acho que é o Moisés lá. Não lembro quem fez. Foi Davi. Foi o Davi de Michelangelo. E teve o Moisés também. Eu acho que foi do... acho que foi no Michelangelo também. Que depois que ele fez lá, ele bateu na perna e falou, parla. De tão perfeito que o negócio ficou, né? E ele falou, fala aí, porque você tá vivo. Não é possível que eu fiz uma porra dessa. Quando eu vejo uma obra dessa, tipo, eu tenho um impacto muito fodido. E eu falo assim, caralho, eu estou sentindo que isso aqui é arte. Quando eu vejo... é o que a gente escultura... chama do enlevo. Exato, né? Esse sentimento. Quando eu vejo uma cultura mais... uma escultura mais moderna, dessa arte moderna que a gente tem hoje em dia, como por exemplo um monte de hoje ferro... Hoje em dia é arte contemporânea. É, arte contemporânea, perdão. É. Tem um monte de ferro torcido, umas porra assim, que algumas pessoas olham e falam, nossa, que é lindo e tal. Eu não consigo ver essa arte, sentir essa arte, tá ligado? Entender isso. E esse conceito que a Vanora falou, de análise, eu consigo aplicar, por exemplo, num Davi. Eu consigo aplicar ali, sabe? Pô, tá simétrico, tá bonito, tá perfeito... Tá redondinho, se parece com o ser humano que o cara quis fazer, sabe? Eu acho sabe? Limitado. Eu consigo usar esse conceito que a Vanora falou pra isso, pra analisar esse tipo de obra, entendeu? Mas pra analisar uma obra mais moderna, ou como agora que falou, uma obra mais contemporânea, eu não consigo usar esses conceitos que a Vanora falou, sabe? De simetria, de centralização e etc, essas coisas mais clássicas. Eu acho, pra fechar o raciocínio... que essas obras mais modernas, elas quebram, inclusive, esses conceitos de análise. É. O cara faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico, e plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura. Tem uma coisa que eu posso falar, assim, já tive aula de arte, minha mãe é artista plástico, porque muita gente que é ouvinte não tem nem ideia disso, né? E eu também eu gosto de pintar, gosto de desenhar, eu não sou só designer gráfico. Né? Eu me vendi, sou um artista vendido, entrei pro mundo da publicidade e marketing, mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já, em cursos e várias situações, a pessoa fala pra é uma coisa assim normal, né, que um professor costuma falar, cara, você precisa saber as regras para quebrar elas depois, até na própria escritura tem muito isso, você como escritor sabe disso, Febrinho, que tem isso, que você tem que, às vezes, saber a arquitetura de escrita para você depois quebrar ela, se for necessário, para fazer chegar ao cara que está lendo e falar, meu Deus, sabe? O cara não esperar aquilo ali, às vezes, atinge melhor do que se ele for na linearidade normal. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, Febrinho, é o seguinte. Você não vê isso como arte ou você só não acha bonito? Porque uma coisa é você... Por exemplo, tem coisas que o pessoal chama de arte... Porque, realmente, tipo, o cara pega meia dúzia de fio cortado, pendura num varal, pinta de roxo e fala que é arte. Eu falo, cara, eu não considero isso arte. Eu posso responder essa sua pergunta falando de literatura. Então, vamos lá. Imagina que o cara ele escreveu um livro. Vamos pegar um livro clássico aqui. Você tá lendo, sei lá, Senhor dos Anéis. É um livro clássico, certo? Aí alguém chega... Tem que botar Tolkien tudo, não tem jeito. Aí beleza, você tá lendo Senhor dos Anéis, é um livro clássico, um excesso de descrições, uma leitura lenta, todos aqueles elementos antigos, né, que funcionavam lá atrás, hoje em dia não, hoje em dia tem que ser uma coisa mais dinâmica, senão ninguém lê essa porra, tanto que muita gente para na festa do Bilbo. Aí chega um cara pra mim com um livro hoje e fala assim, Febrini, esse aqui é o meu livro, é um novo conceito aí e tal, a gente tá chamando de literatura moderna. Eu abro o livro dele e eu vejo uma palavra escrita. O livro dele só tem uma folha e uma palavra. Eu olho, eu posso até entender que aquilo ali é literatura, sabe? Mas não me toca de maneira nenhuma. Eu entendo que uma obra dessa de ferro retorcido é arte, eu entendo. Mas aquilo não me toca de maneira nenhuma, sabe? Ah, aí beleza. Isso é questão já aí, de pessoal, bem. Né? Aí já é um composto mesmo. Tem, né? Mais ou menos. A Vanora falou. Já acho que tá muito de brincadeira com a minha cara quando a pessoa faz uma coisa dessa. A mãe. Parece que é uma zoação, né? Mas não é, cara. Eu acho que você tá fazendo isso, né? Você tá fazendo papel de trouxa, né? Sim, eu acho que tem artista que faz isso pra provocar, sabia? Principalmente em cultura tem muito isso. Você vê acho que essa provocação... Gosta de matar, né? Isso que é o foda. Porque, por exemplo, você pega lá, sei lá, Duchamp, que todo mundo conhece lá que ele fez o urinol. Que o cara simplesmente pegou um bagulho que era um mictório, um bagulho de pão na parede, que você mija lá e tal. Pegou um bagulho daquele que não foi ele que fez, de fábrica, bagulho da indústria, assinado com o nome de outro cara, que tá tipo R. Mut, lá não tá escrito do Chan, tal, e foi lá e enfiou aquilo dentro de uma galeria, né? E aí, tipo, do Chan, pra quem não sabe, é um artista dadaísta, tal. E aí muita gente, quando eu falo que, eu quero fazer artes visuais, eu gosto de artes e tal, muita gente vem com umas coisas, mas tem uns bagulho que... E às vezes dá isso como exemplo, né, o mictório lá. Só que então, você, quando você entra na galeria e você vê o mictório e você fala que porra é essa, você já caiu na do Duchamp, porque era isso que ele queria. Ele queria provocar. Dada é aquela coisa tipo, mano, isso não é nada, isso, tipo, isso é nada, ou pode ser nada, ou pode ser tudo, tá ligado? E quando você olha pro mictório e se questiona e fala, mano, isso é arte? Isso não é arte? Por que que tá na galeria? É bonito, não é bonito? Você já tá sendo atingido por aquela obra de arte. De alguma forma ela te impactou. Quando você chega lá e fala, mano, que porra é essa? Esse ferro, que caralho, meu Deus. Você já tá sendo impactado de alguma forma. Aquilo te chocou. Aquilo porque te... querendo ou não, o algo ele se torna, o nada ele se torna algo também, né, Grock? No... mesmo que você não entenda, tá ligado? Porque exatamente. Às vezes a gente tem essa coisa de que pra arte ser arte a gente tem que entender, a gente tem que apreciar como positivo. Eu acho que não necessariamente. Se te choca de alguma forma, é positiva ou não, se tem algum impacto sobre você, eu acredito que é válido, uhum. Sabe? Essa que é a parada. Então, o problema é os povos, porque assim, quantas pessoas que você conhece que questionaram de verdade o que o Duchamp fez? Porque na teoria ele falou, estou fazendo isso pra provocar um questionamento. Uhum. Não, uhum. Eu não estou dizendo que, ah, isso é arte, então bora todo mundo fazer assim, seus imbecil. Não, é... eu só tô questionando, não é pra fazer assim que nem eu fiz com o Mictório, caralho. Então, mas aí sim. Entra também aquele conceito de que, pô, tem todo um discurso por trás, né? É como se algumas artes, elas funcionassem do lado de um texto explicando o que aquilo quer dizer. Que é vezes... o movimento da arte conceitual. Exato, que lá né? na década de 60 até os anos 70... tinha isso, que é aquela arte funciona se você sabe o E às vezes você pega uma arte mais antiga, uma arte mais, entre aspas, clássica, que é esse tipo de arte que eu gosto de ver e tal, e você não precisa de um documento do lado explicando o que é aquilo. Você olha e aquela porra, tipo, mano, você sente uma coisa que eu chamo de arte. Eu nem digo que é uma felicidade ou uma tristeza. Às vezes pode ser até raiva, sabe? Ou pode ser uma melancolia desgraçada. Eu chamo de arte porque... eu sinto um negócio muito louco, assim. Quando eu vejo esse tipo de arte, eu não consigo sentir, sabe? Mesmo que há esse impacto, assim, tipo, nossa, que porra é essa? Que bagulho nada a ver? Sim. Sei lá, eu não acho que isso é um impacto tão maneiro. Eu acho que isso que você falou entra muito num conceito que o Mário Sérgio Cortella falou, né? Sobre a questão da arte. Que ele fala que a arte, ela surge da parte do ser humano quando ele tá em busca de algum sentido. E por sentido, eu digo tanto, ele diz, né, no caso, não eu, ele disse, nos dois sentidos da palavra de sentido, tá? Os dois significados, né, tipo, o sentido como significado e o sentido enquanto direção. Então, por exemplo, quando você pega e pensa num Moisés de Michelangelo, ele tava ali meio que sentindo aquela necessidade de fazer aquela obra de acordo com aquela necessidade que ele tinha na época dele, né? Nos tempos contemporâneos dele, né? Uhum. Que era uma época mais antropocentrista, né? Que era aquela coisa de falar do homem, de mostrar o homem. Quando você pega o período dadaísta, aquilo que as pessoas estavam sentindo e estavam querendo transmitir já era outra coisa. Já essa questão do neoclassicismo já tinha passado. Eles queriam transmitir outro tipo de sensação. Quando inventa a câmera fotográfica, isso falando de artes visuais, que a gente tá focando muito nisso, né? Uhum. Quando inventou a câmera fotográfica, foi tipo... eu vejo, assim, como o maior divisor de águas, assim. Porque antes, Michelangelo e geral, assim, fazia escultura foda, naturalista, né? Que é, tipo, que se parece com o mundo natural, né? Com o mundo real. Fazer aquela pintura, você pega o Vermeer lá, que fez a menina do brinco de pérola lá. Que fazia, tipo, bagulho... era uma foto. Mas por que que ele fazia daquele jeito? Porque não tinha uma câmera. Quando você inventa a câmera fotográfica, o pintor passa até a necessidade de retratar aquilo que não dá pra ver na câmera. Uma coisa mais... eu vejo muito assim. Pra que que eu vou ficar aqui 10 anos pintando esse quadro que parece exatamente igual aquela pessoa ali, se eu posso tirar uma foto? Então, a partir disso, os pintores pensam, mano, já não tem necessidade. Agora o que eu fazia, a câmera faz. Agora eu tenho que fazer uma coisa que a câmera não faz. E isso que eu acho foda, tá ligado? A câmera, uma câmera fotográfica não pode expressar cores e sentimentos de uma forma diferentes, sabe? Ah, eu discordo com você um pouquinho. Eu também discordo um pouquinho. Tem dois pontos pra fotógrafo. Caralho, todo mundo descansa na guerra. Mas sim, é tipo... aí tem a questão também da fotografia como arte e de o cara conseguir criar coisas e situações com a fotografia, não desmerecendo a fotografia. Mas eu falo, a invenção da fotografia... que pode registrar o mundo natural, isso mudou o mundo da pintura, entendeu? Que é o cara passou a ter essa necessidade, eu acho, mais visceral, assim, Eu entendo, de transgredir mas eu aquilo, discordo entendeu? Um pouco aí. Eu acredito, Grock, que essa questão aí de o fotógrafo, ele monta o que ele quer mostrar na foto. Não, porque a gente tem vários exemplos aí, uma fotografia muito conhecida que... É tida como arte, que é a fotografia da menina que vem correndo nua na rua enquanto ela tá sendo atacada, e a gente vê nesse cenário várias coisas acontecendo. Não necessariamente, mas pode montar. Isso aí eu concordo, isso eu concordo. Não é que ele faz, ele sempre faz, ele tem a possibilidade, mas beleza. Sim. E até uma parada que você estava falando aí, que eu escutei, eu tava assistindo um documentário, e eles falaram muito isso, sobre essa questão de conceito de arte, sabe? Que, às vezes, a gente tem esses vários conceitos, e desde muito tempo, desde a arte clássica, e é difícil entender. Eu digo isso como uma pessoa que não entende praticamente nada de arte, vale lembrar isso. Às vezes é difícil para mim, eu pegar e tentar entender, mas... Caramba, o que é arte? O que vocês querem falar com isso? Uhum. E aí ele falou uma coisa que eu achei bacana, que eu não sabia se era enrolação ou se realmente é. E aí já aproveitar que tem a Grock aqui, tem o Olivier, vocês aí que entendem muito mais que eu, e vão concordar ou não com ele, que ele fala o seguinte, que esse conceito de arte, ele nunca foi definido e é provável que um dia não seja. Mas que... Quando a pessoa, ou o crítico, ou o artista que quer enxergar uma mensagem na arte dele, ou quer passar uma mensagem, ou simplesmente só quer pintar, eles sabem que aquilo é arte. É que eu acho que a parada é que a arte é livre e ela é independente do artista. Então, tipo, se eu vou lá e pinto uma árvore e falo, nossa, porque essa árvore representa a vida, tal, tal, tal, tal, tal. E aí eu coloco ela lá no museu e alguém chega... E fala, mano, eu acho que essa árvore representa a morte. Tipo, foda-se o que eu, artista, falei. A arte é livre, ela é independente. Uhum. A partir do momento que você põe ela no mundo, ela tá. Pode ser submetida a 1 milhão de julgamentos, tá ligado? Então eu acho que a parada do o que é arte, até eu acho que é o motivo da gente fazer esse cast aqui, não é definir o que é arte, é trazer o questionamento, sabe? Sim, é trazer aquela, vamos discutir, e porque a gente nunca vai chegar na certeza. Se você vê que achando que, aqui, artigo do dicionário, a arte é isso, não, mano. Eu discordo um não pouco. Não vai rolar. Eu acho que a arte já foi definida sim, mas não por todos. Tem sempre um grupo assim que define, sabe? Tem sempre um grupo que estabelece o que é. Até dessa coisa mais conservadora, dessa coisa da academia, etc, né? Tem sempre aquele grupo que fala, não, a arte é isso aqui. Mas lógico que, né, o resto da galera fala, seu cu, né? Deixa eu pegar um mictório ali e virar de ponta cabeça e já era, né? Puxando um pouco sardinha pro meu lado, deixa eu dar um background de onde que eu estudei arte. Eu frequento sazonalmente um ateliê que ele não é classificado como um ateliê academicista. Ele é um ateliê voltado pra pintura realista, ou seja, a pintura ela é próxima daquilo que eu tô vendo. E ela é pictórica. Nós temos artistas, por exemplo, como Michelangelo, ele era um pintor linear. Pintor linear é o que a gente muito faz em ilustração, sabe? Eu tenho um contorno e eu pinto dentro. Então, as bordas do fundo para o que eu estou retratando, elas são bem claras. O pintor que é pictórico, ele vai trabalhar com sobreposição de manchas. Então, eu vou sobrepondo as cores em cima da tela... E com isso, quando eu vou na distância, ela me dá uma leitura de uma figura. Sim. Então, assim, é nesse conceito que eu vim. E lá a gente trabalha muito a questão de trabalhando como os antigos mestres, como Caravaggio, como o próprio Vermeer, Michelangelo. E a questão, pra gente, pelo menos, todo artista, ele tem uma questão a ser resolvida no trabalho. Ele pode ter uma questão de cunho filosófico, sei lá. Eu gosto de, por exemplo, que nem o Chacomete, esculpir aquelas estátuas bem compridas e com aquele aspecto bem devastado. E você tem a parte da discussão técnica. Então, assim, eu vou tentar compreender e esmiuçar alguma coisa tecnicamente. Então, sei lá, eu quero entender a incidência da física em relação à luz, a esse tipo de pigmento, a esse tipo de assunto. Aí eu vou desdobrando isso. Quando essa questão estiver satisfeita, eu vou procurar outra. Lógico que quando eu termino o meu quadro, a minha obra, o pessoal, na maior parte das vezes, vai ter a leitura mais do que sente, como a Grock falou. Uhum. Mas também por trás, que é um nível que não está acessível ao público, tem esses questionamentos. Então a minha birra particular com arte contemporânea mesmo é eles terem se esvaído de questionamento. A obra deles não surge questionamento nem para eles mesmos, nem de forma filosófica e muito menos de forma técnica. Mas será, Vanora? É muito um discordo. Tipo, solta as amarras aí, se expressa seu selfie, se solta das amarras, que eles negam muito o pessoal. Você, não sei que linha que tá na Unesp, mas você como estudou lá, eles têm muito essa coisa de, eu não vou te ensinar as regras direito, porque eu quero que você se liberte delas primeiro, só que você precisa saber o mínimo pra você poder quebrar. Picasso, por exemplo, até os 12, 13 anos, ele era um pintor virtuoso linear. Sim. Então ele teve um processo pra chegar no cubismo. Então assim, cubismo eu particularmente não gosto, mas assim, eu entendo como desenvolvimento artístico, porque tem conceito ali dentro, tem um porquê, tem um questionamento. E eu não tô dizendo que são todos os trabalhos contemporâneos são assim, mas boa parte deles são assim, não tem questionamento. E eles se vendem só pelo que é falado. Então, cada vez as descrições sobre o trabalho estão ficando cada vez maiores do que o próprio trabalho em si. Ah, isso total. É, eu concordo total que a tendência é o conceito ir ficando maior e o trabalho menor, assim. Mas eu não. É, muitas vezes eu não consigo ver isso como algo negativo. Eu acho que foi uma evolução, assim, eu acho que o ser humano conseguiu explorar a técnica. Por exemplo, quando eu fui naquela exposição, eu não sei se fala assim o nome dele, aquele cara das esculturas hiperrealistas lá, do Ron Mueck, sei lá como é que se fala. Ah, sei. Que eram enormes as esculturas, né? Isso, aí tinha umas pequenas também. Eu me surpreendi, porque eu também, eu cheguei lá e eu achei que todas seriam gigantescas, mas tinha tipo umas pequenininhas, assim. Mas todas incrivelmente realistas e tal. O que o cara faz? É técnica. Não tem conceito, ele não passa nenhuma ideia. Ele é tipo, olha como eu sei fazer coisas realistas. É isso, tá ligado? Uhum. E aí, quando eu chego lá, e hoje em dia, no mundo que a gente vive e tal, essa parada contemporânea, até puxando o outro cast aí, Mundo Líquido, eu chegar lá e ver um monte de técnica, não me disse nada, não me tocou o mínimo. Eu fui embora, tipo, é isso mesmo, é isso aqui, só isso, é isso aqui. Eu fiquei, tipo, mano, eu fiquei sedenta de algo a mais. Sólido. É muito Grossi. Sólido. É só pro nosso mundo tipo, líquido. Técnica Grossi. Por técnica, tipo, né? Eu concordo e discordo com muita coisa, e eu acho que esse é o cast pra isso mesmo, entendeu? É difícil mesmo a gente definir qualquer coisa nesse cast. A gente vai sair com mais dúvida, provavelmente, do que a gente entrou. Mas o que eu acho importante, cara, nessa hora, a gente pensar o seguinte. Concordo com o que a Vanora falou relativo assim, você tem que ter o conhecimento básico da arte para você ir contra ela depois, se você quiser usar as regras contra ou a favor de você. Isso eu acho fundamental. Mas, infelizmente, ou felizmente, ou sei lá, não sei nem como classificar isso, tem muita gente que não passa totalmente batido e faz arte do jeito que quer, entendeu? Eu acho isso importante, porque assim, traz uma certa liberdade que é necessária num mundo que já é meio politicamente correto demais, forçado politicamente correto demais. Mas por outro lado, eu fico com um pouco de medo da arte antiga e da arte, assim, como uma forma de estudo, né? Se esvair porque a pessoa vai pela loucura, entendeu? Vai, vou me expressar, pegar esse balde de cocô, jogar na parede, sim, é concordo. Isso mesmo, entendeu? E eu acho que isso isso é meio escroto. Banaliza um pouco, assim, né, Olivier? Fica meio tipo, sim, qualquer porra é arte, então a arte perde aquele sentido, sim, mágico, né? Banaliza até os artistas, né? De querer continuar com isso, porque podem ficar com aquele receio de, ah, mas eles vão achar que isso tipo, não vão é me arte. Jogar no mesmo saco. É, exatamente. Sim, exatamente. É que tem muito aquela parada, se diz muito de tipo, se tudo é arte, nada é arte, exatamente. Mas eu acho que tem aquela parada que tudo pode ser arte, não significa que tudo é arte, assim. E tem outra coisa importante, né, desse caso, assim, que, cara, eu vou falar uma coisa que provavelmente muita gente vai discordar, mas eu acho que é como qualquer coisa na vida, tem arte boa e tem arte ruim, cara. Pode ser ruim pra você só, mas tem arte ruim, então... Por exemplo, eu acho que tem muita coisa que o pessoal fala assim, ah, pô, mas isso eu não considero arte. Porque você acha ruim, cara. Eu acho isso é normal, né? O ser humano, a gente tem os nossos preconceitos, né? Nossa vida é carregada de conceitos que a gente não larga, né? E tem outros que você larga, por exemplo. O exemplo que ela até falou do Romero Brito, tem muita gente que odeia o Romero Brito. Eu acho o cara fantástico, mas não só porque... Eu acho bonitinho. É, pô, maneira, não, o estilo do cara, sei lá. Eu acho ele um bom designer. Sim, ele é um designer. Ele é um bom comerciante. Também. E também, exatamente. Ele é um pouco de que vendeu mais no mundo, Romero Brito ou Mona Lisa? Quem? É, mas Mona Lisa isso aí tem não quer Romero dizer nada, Brito, né? É banal. Mas o aí que tá, o banal que você considera banal, de repente para outros é tipo, pô, eu quero mais, entendeu? É aquele vício, cara. Para mim, eu botaria minha casa inteira de Romero Brito. Não no meu caso. Ontem eu fui na papelaria, e aí, sem brincadeira, quando eu pisei em um corredor só, eu já vi mais de 5 itens Romero Brito. O cara faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico, e plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura. Quando a Grok fala, né, pô, eu acho que o Romero Brito, ele é banal. Tipo, aí você para pra pensar, o cara, ele é um artista, ele tem aquele estilo dele. Pra quem aí é ouvinte e nunca ouviu, dita aí Romero Brito, você vai ver. É uns quadros bem coloridinho, assim... Provavelmente todo mundo você... já viu, mas às vezes, não sabe. É, às vezes bem a pessoa decorativo. Não sabe quem é. E aí você vê, o cara, ele é um artista, ele tem o estilo dele e ele produz pra caralho. Ele produz tanto que ele não consegue mais dar conta daquilo e ele começa a pagar outras pessoas pra continuarem produzindo aquilo. Porque né, a demanda dele é tão alta que ele próprio não consegue dar conta. É a industrialização da arte, né, Fê? Então, mas sempre foi assim, porra. O Michelangelo trabalhava assim, o Da Vinci trabalhava assim, os caras clássicos sempre trabalhavam assim. Sim, tinha ajudantes. Pagando o nego pra ajudar. Sim, sempre teve. Sabe? Então, eu penso sempre que... Sempre tem obras, né? Eu penso que, tipo, eu penso que não é que o cara tá... Ele é um... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Romero Brito é muito capitalista, não sei o quê. Ele faz a arte pra ganhar dinheiro. Mas, cara, antigamente era só isso. Por que que hoje, né, os caras não podem fazer isso? Os grandes reis pagando pra serem pintados, lógico, né? Ninguém fazia arte pra... Você tem um patrão, né? Beethoven era pago lá pelo patrão dele lá pra ficar tocando pro cara. Sim. Eu não acho que é errado, assim, porque, mano, você concordando ou não com o sistema capitalista, eu, por exemplo, não concordo, mas se a gente tá inserido nele, é o único que eu tenho pra trabalhar, cara. Então, assim, mesmo eu não concordando, eu preciso comer, eu preciso de dinheiro. Tá ligado? É porque hoje a arte se tornou algo comum, né? Igual a gente o Febrino aí citou os grandes aí. Eles, antigamente, eles eram pagos pra fazer um quadro de um rei ou, sei lá, de alguém que tinha um grau de poderio bem alto. Hoje em dia a arte é comum, a arte é pra todos. Que é até uma parada que eu li que fala exatamente sobre isso, sobre, sei lá, o sumiço da obra, que... As obras vão perdendo valor por se tornar algo comum demais. E aí se torna algo onde as pessoas não precisam pensar muito, mas sim absorver. Eu concordo que a obra tem isso aí, de que, pô, quanto mais o bagulho tá aí, ela fica meio que, né, aquela parada, perde um pouco do valor, realmente. Porra, Mona Lisa é uma só no mundo, tem uma história gigante, por isso que ela é foda pra caralho e tal. Mas se você parar pra pensar, hoje não é muito diferente de antes nessa questão do que pessoas ricas contratam. Porque o Romero Brito, apesar dele fazer essa parada toda industrializada, não sei o quê, etc., muito maior do que antigamente, ele foi contratado por uma espécie de rei. Sei lá, a Faber-Castell contratou o cara pra fazer. Então, sabe... A não Disney é tão... contratou exato, ele. Exato, né? Não é tão diferente, né? Exato. Talvez seja um pouco diferente na quantidade, Schwarzenegger, né? Foi lobby. Sim, o Stallone também, né? aproveitando, né? Hoje a gente tem aqui uma convidada especial, que é a Vanora, nossa artista aqui de verdade, né? Olha a Gorak aí, ó. O Olivier também. Não, ah, é verdade. Eu também sou artista, pô. Literatura é o melhor tipo de arte que existe. Não, você olha, não é. Cadê seus livros? É, tanto que hoje em dia... A arte tá morta. Tanto que hoje em dia, o que, que os caras fazem? Eles fazem uma arte lá, moderna, né? Ou a Grok me ensinou uma coisa hoje que eu não sabia. Eles fazem uma arte contemporânea. E o que eles colocam do lado? Um texto pra explicar a arte. Ou seja, a literatura explica a arte. Mas vamos lá. O Febrinho deveria lançar uma nova Esse é o nosso escritor, escola. Uma nova escola literária aí. Tipo, de livros completos. Aí são livros. O que é uma letra? O que é a escrita? É desenho? É, ela veio do desenho, mas agora ela subjugou o desenho. Mas vamos pra música. A Vanora... A Vanora, ela mexe muito com música também. Dança, né, Vanora? Me corrija se eu estiver enganado. Estou falando só o que o Garcia me passou. E a gente sabe que a música... Né? Vanora é artista completa. Exatamente, artista completa. Não é o artista que fala e explicar, né? Mas a gente sabe que a música... A gente sabe que a música também é uma forma de arte, né? Contestada também como qualquer... E a dança é outra. Exato. Sim. Contestada como qualquer outra arte, que se tiver uma arte que não for contestada, é perigoso as pessoas falarem, então não é arte, né? Não foi contestada. Tá? É, boa. Eu queria perguntar pra você, Vanora, aproveitar a sua presença aqui, como que é a relação, essa coisa que a gente falou mais do sentimento, né? De você olhar um quadro, olhar uma escultura, sei lá, você olha lá o Moisés lá. Aí você sente aquela parada, tipo, caralho, é de pedra, mas puta, parece que é um ser humano. E como que uma pessoa conseguiu fazer isso? Essa relação, esse sentimento, assim, com as pessoas que veem você dançando ou com as pessoas que você conhece, que é ligada à música, como que é? Porque eu acho que é diferente, né? Da admiração de uma obra, assim, de uma pintura, de uma escultura, pra admiração de uma dança e tal, ou de uma música. É diferente porque é um negócio meio que você sente na hora. Uhum. Então, assim, em árabe, a gente costuma chamar essa sensação de tarab. Tarab, ele é um elevo. Ele é algo que vai te tirar do seu cotidiano. Uhum. Então, é o que, no geral, o pessoal, quando compõe música mesmo pra show ou pra dança, tirando as execuções contemporâneas, que eu não faço contemporâneo, e o viés deles de como trabalho sentir na arte do... que eu tô fazendo aqui dançando com instrumentos é muito diferente. Uhum. Então, Tô me apoiando aqui numa coisa mais tradicional, como flamenco, por exemplo, o Rico Buiô, que são coisas aí que duram séculos. E Sim. ele é mais voltado pra essa parte do... É como se você congelasse o tempo dentro do espaço. Uhum. Tem uma citação muito interessante sobre isso do Zeami. O Zeami, ele foi um escritor lá do Japão medieval, que foi ele que traçou as normativas do teatro kabuki. Então ele dizia muito... Ah, abrindo parênteses em relação ao kabuki, lá no Oriente tem uma coisa meio maluca, que assim, você é dançarino, mas pra eles, se você é dançarino, obviamente você também sabe cantar ou tocar alguma coisa e também sabe interpretar. Uhum. Se você não sabe essas outras duas coisas, eu nem vou te chamar de dançarino. Você tem que saber várias coisas. Uma coisa que você falou, Vanora, desculpa, só um ponto. Você falou dessa parada aí da interpretação, né? E você citou as danças clássicas aí, etc. Eu não sei a galera que tá aqui, mas hoje, quando eu vejo a galera dançando... Nossa, a gente tá muito conservador bizarro nesse programa, mas tudo bem. Quando eu vejo a galera dançando numa rave, por exemplo, todo mundo lá pulando, levantando os braços, aquela parada, eu não sinto isso como uma arte, tá ligado? Mas quando eu vejo, por exemplo, um casal, duas mulheres ou dois homens dançando valsa, aquele bagulho me pega de um jeito que eu me sinto realmente num teatro, sabe? Parece que eu estou assistindo uma peça. Eu não tô vendo só duas pessoas dançando ali, se balançando. É incrível como, pelo menos pra mim, aí vocês vão poder dar as opiniões de vocês, essas músicas mais antigas, essas danças mais antigas também, elas têm esse negócio da arte muito louco, né? É que eu acho que tem muito a parada da gente criar símbolos e aí, tipo assim, sei lá, a valsa, as pessoas já dançam a valsa há muitos anos. Então, de alguma forma, você já... É muito mais fácil, porque já virou um símbolo. Já é uma coisa que você olha e você consegue se identificar. Entra todo naquela parada semiótica, essas porra, mas eu não vou ficar falando termos, porque eu acho que complica. É igual quando você vê, sei lá, uma arquitetura clássica. Você vê uma coluna grega, pra você é muito fácil bater o olho e falar, meu, isso é foda. Que você tá sendo bombardeado com isso há anos. Isso já existe há muito tempo. E eu acho que a galera, tipo, lá pulando na rave é uma coisa nova e diferente. Pegar o novo é mais difícil de absorver porque você tá exposto a ele por menos tempo. Querendo ou não, a humanidade tá... Quando, tipo, a pessoa dança funk lá e desce até o chão e tal. Eu, particularmente, acho foda. Inclusive na Bienal desse ano teve umas performances envolvendo o funk e a cultura de periferia no geral e tal. Umas fotografias que a galera achou até bem estranha, que era tipo na Bienal de São Paulo e tinha umas fotografias de uns funkeiros, umas motos, uns bagulho bem louco assim. Tipo, que eu acho da hora, mas... É aquela coisa, eu não posso julgar quem acha o bagulho nada a ver, porque você tá exposto àquilo menos tempo, você ainda não absorveu aquela parada da forma como você absorveu a valsa, sabe? Olha, eu, por um lado, eu concordo com o que a Grock falou, mas por outro, eu discordo. Vamos lá. O que eu acho é o seguinte, no caso dessas artes mais antigas, eu não sei se é porque a gente já tá bombardeado, mas talvez porque... elas demoraram mais tempo para ser criadas, então elas, vamos dizer assim, ela é uma arte um pouco mais evoluída. Por mais que você, por mais que pareça ser, mas é antiga, como é que é evoluída? Porque teve mais tempo de maturação, sim, né? Como ela existe um há muito mais isso tempo do que... Isso, né? Isso é verdade. E verdade. Não só isso, como também a forma de que você visualiza esse tipo de coisa, porque o próprio, as artes antigas passam de sentimentos muito mais... vamos assim, muito mais fáceis de entender, entendeu? Ela realmente, eu acho que tinha uma necessidade muito maior de querer realmente expressar alguma coisa, contar uma história. A arte hoje em dia talvez não tenha essa necessidade, então isso faz com que você nem sempre se comunique melhor com ela, entendeu? Eu acho, na minha opinião, tem muita arte que são feitas hoje, assim, que você fala, pô, eu sei que é arte, porque a gente considera, ouve falar que é arte, ou às vezes você mesmo consegue até reconhecer que é arte, mas no fundo você não consegue se identificar, que nem o Febrini falou, porque não te conta nenhuma história, e a gente está acostumado a viver de histórias, né? O ser humano, ele evoluiu melhor depois que começou a contar história, escrever história, etc. Ah, literatura então, aí, pô, meu irmão. Aí, olha. Olha a literatura aí, galera. A própria pintura rupestre, por mais que a gente diga que a gente não tem certeza absoluta, eu tenho certeza que boa parte delas é para contar uma história, para ensinar, de repente, nem que seja pro filho, olha, filho, tá vendo esse bicho esquisito com a ponta aqui? Pois é, cuidado, essa ponta é perigosa, ela pode te matar, entendeu? Isso acabou depois se transformando em arte, né? Que ele achou, não, essa ponta não tá muito boa, vou fazer um pouco mais, aquela preciosista, não, vou fazer mais detalhado e tal, e acabou depois ele fazendo só porque ele acha bonito, né? Sim. Pode ter sido isso, eu posso estar falando uma grande besteira. Enfim. Só complementando a história do Zeame, ele dizia que existiam dois tipos de artistas. Existia aquele artista que ele sobe no palco, você vê que é muito técnico, e você vê, ele está fazendo um gesto que significa que ele está olhando para a lua. Nossa, que gesto bem feito. E existe o segundo tipo de artista que ele se movimenta no palco e você vê a lua que ele está olhando. Sim. Olha, que foda. São dois pontos. Profundíssimo. Olha, meu. Caraca. Foi foda. Você ama, né, porra? Você tá... Quando tipo, teve uma época da minha vida que eu fazia teatro. E a minha professora, ela sempre falava que o teatro, ele não é o artista, ele não é o público. O teatro é aquilo que acontece entre o que tá no... o espectador e aquele que tá fazendo a ação. Então, não adianta só o artista tá lá na frente falando assim, eu estou aqui interpretando esta maravilhosa peça de Shakespeare. Ai, este é o meu momento. E a pessoa tá lá fazendo o maior... Oh, meu Deus! mesmo, mas é pra ela. E o teatro não é uma das artes, né, que não, isso não funciona. E eu acredito que isso vale não também pra sem música. O público, né? Sim. Mais ou menos isso. Você não pode fazer teatro sozinho. Você pode pintar uma tela, pendurar no seu quarto e olhar pra ela só você e a tela. Eu Sim. e a tela estou olhando pra ela, ela é linda, eu a amo. Mas o teatro, ele não acontece sozinho. Você tá lá interpretando uma peça de Shakespeare na sua cozinha, aquilo é só você sendo louco. Não Sim. é o teatro. As panelas não são uhum. espectadores. Elas não têm como entender. Não há uma relação entre a panela e você. É só você. Sim. Sabe aquele exército, acho que chinês, não sei, que é de pedra? Que os caras acharam terracota. Lá. De terracota. Guerreiros de Shang. Sim. Uhum. Eu ouvi um cara falar um bagulho sobre teatro uma vez, que é muito louco. Ele falou assim, quando você entra no palco, o que tem na sua frente é um exército daquele, de terracota, sabe? São pessoas de barro. Quando você começa a peça, você sopra vida naquela galera e eles começam a respirar e eles se fazem vivos, tá ligado? Então isso que a Kel falou realmente é muito verdadeiro, né? Se não tiver nada ali pra você entregar vida, você não tem nada, né, cara? Você tem barro no máximo. Sim, uma outra comparação dessa que o Zami também fazia, ele dizia que o palco era o corpo e todos os atores que estavam em cima era o sangue que circulavam pra trazer vida ao que estava acontecendo ali. Muito foda. E agora parando pra pensar... Aquela porra daquele bagulho de terracota aí é uma arte fodida também, né, mano? Porque o bagulho é não sei quantos mil soldados de barro perfeitinhos lá, padronizado, não sei o que e tal, né? Falei, caralho, eu nunca tinha me ligado nessa porra. Não, e detalhe, Febrini, não é padronizado e não é, porque cada um tem uma expressão diferente, cada Sim, roupa tem um detalhe diferente. Porque assim, ele poderia pegar uma forma, né? Vão fazer tudo fazer igualzinho, vários, mas né? cada um é bem diferente do outro. É, assim, dizem que foi os traços, feito... um tem um queixo maior... É, diz que foi feito baseado nos soldados da Guarda Real, né? Cada soldado virou uma porra daquela, né? Foi feito, assim, no molde do cara, na expressão do cara. É muito foda. Vocês falaram muito aí de música, de dança. E a Kel falou exatamente o que eu ia falar, só que eu não ia usar só a dança como exemplo, né? Igual o Febrini falou que ele vê, por exemplo, um cara na rave dançando... Ele não considera aquilo como arte. Mas é isso que a Kel falou. Não é só o cara ali. Não é só... sei lá. Eu não sei explicar. Eu acho que tem muito a ver com o sentimento que está sendo transmitido entre todos que estão ali. Não é assim... Digamos que... Não é porque é tu o tá momento, de fora né? observando... É o aqui sim. e agora. É, não é porque tu tá de fora observando e tá falando... Ah, tem um monte de doido ali pulando, fazendo nada com nada. Mas ali pra eles, com eles, tá acontecendo... Tá tipo... rolando uma parada bacana. Pode ser, sei lá, é um sentimento só de diversão momentânea. Mas, sei lá, é... Há uma relação com a música, né? Tipo, entre a música e a pessoa. É uma parada efêmera, mas é aquela coisa de estamos vivendo tempos Total. Efêmeros. Total. Então, eu vejo muito assim, igual eu citei da arte clássica e tal, não que eu desconsidere e falo, meu, isso é merda, isso não é arte e tal. Eu admiro... Demais, tipo, eu citei o cara da exposição da Pinacoteca, tipo, eu admiro a técnica, e eu sei que o cara é foda, mas eu vendo, assim, que a gente vive em tempos efêmeros, eu não vejo motivo pra gente fazer algo tão sólido, algo tão concreto, eu acho que não conversa mais com o tempo, e às vezes, talvez isso, eu não sei se é bom ou ruim, mas talvez isso realmente seja uma preocupação, porque de efêmero em efêmero uma hora some, né? Ou até coisas melhores podem aparecer, né? Por exemplo, eu vou dar dois exemplos agora, entendam vocês como quiserem. Hoje em dia o pessoal faz muito aquele eu esqueci o nome, mas é aquela dança que tá todo mundo assim, por exemplo, na rodoviária, e aí um começa a dançar e aí vai chegando mais gente e vai dançando. Um flash mob. É, flash mob. Flash mob, exatamente. Que é tipo um happening. Né? Sim, exatamente. Aquilo ali é o que a gente tem hoje e eu vejo como arte. A arte é diversão, é momentânea, mas é a arte que a gente tem hoje contemporaneamente, né? Porque hoje a gente vive... A gente vive e consome todos os tipos de arte, e isso é fantástico. E um outro exemplo que eu quero dar é já puxando que hoje em dia a gente tem 11 tipos de artes, né? E uma delas são jogos multimídia. O jogo nada mais é do que a pessoa que tá jogando e a história que o jogo que transmitir. Se for só o jogo, ele não é nada, ele é simplesmente um filme passando, não é nem um filme, né, porque filme também é arte, mas ele é simplesmente algo que tá ali que não pode ser vivido ou consumido ou sentido. Então, essa música da dança tem muito isso que a Kel falou, de não ser só o objeto, não ser só o objetivo, mas ser tudo junto. Ela faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico, e plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura. Uma coisa que eu queria falar é sobre aquele, o Ron Muick, né, que você estava falando, eu também não sei o nome exato, mas enfim. Ele é um cara que você pode ver assim, ah, beleza, ele faz tudo muito realista, e é isso que é a vibe dele, ele tem a técnica foda e tal. Cara, eu vou te falar um negócio, eu discordo um pouco, porque ele não é só isso, ele faz pessoas feias, cara. E ele faz as coisas, né, as pessoas em situações que você sente que ela tá sentindo, entendeu? Então, por exemplo, você vê que tem gente sofrendo, tem gente que tá com frio, tem gente melancólico, tem... Não é só simplesmente, ah, vou fazer um cara igual à realidade. Ele poderia muito bem pegar uma mulher muito bonita, pelada, botava e falar assim, olha só como tá igualzinho. Tipo o Museu de Cera, que é uma arte fantástica também. Mas enfim, não é esse o caso. Mas ele simplesmente pega pessoas que são consideradas feias, né? Que tem uma beleza fora do diferente. Padrão da sociedade. Exatamente. Isso, ele joga sistema, isso, né? Às vezes, pelado. Então, é a pessoa que tem defeitos, como todo mundo tem, né? Mas que a gente tende a sempre querer ver só as pessoas, entre as perfeitas, que até elas têm defeitos também, enfim. Mas, pra não generalizar demais, eu tô querendo dizer o seguinte, ele é um cara que não tem uma técnica só foda, ele realmente quer transmitir algo, pelo menos na minha concepção. Eu também acho. Eu sinto, quando eu olho aquilo lá, eu falo, gente, que foda, porque ele passa a expressão de uma pessoa que eu acho que nem existe, cara. Ele não pega sobre modelos vivos, que aí seria uma coisa assim, ah, beleza, só mostrou a técnica. Pegou a velha lá, a avó dele, fez igualzinho, a velha tava triste no canto, ele fez a mulher. Não, ele fez uma pessoa completamente nova com uma expressão realista que você fala, cara, essa pessoa tá viva. Nossa, tem, entendeu? Uma então... obra dele, eu tô vendo umas obras dele aqui, Olivier, que é um cara de terno sentado segurando um velhinho assim no colo, né, um velhinho bem magro. Faz até alusão àquela obra, né, bem famosa da Virgem Maria, né, que ela segura Jesus Cristo, uma coisa assim. Vocês lembram dessa obra? Da Pietà, que exato. Ele tá no colo. E essa obra aqui do Ron Muick aqui, meu, é genial. É o primeiro susto. Então, olha que é como aquele... é subjetivo. Foda. Mas aí vocês vê, estão o primeiro... vendo todo um bagulho e eu não senti tanto. Isso, isso aqui é foda. Falta de cultura isso é da obra. Sua parte. Sacanagem. Nossa. A pessoa não conhece a Pietà, não entendeu a referência? Baixou o nível, tá ligado? Se você não acha que isso é arte, você é uma bosta, você tá errado. Não, mas, ó, uma coisa que até a Grok falou aí, falando sério agora, aquele negócio que você falou, que às vezes o negócio tem um primeiro impacto em você, então já funcionou, né? Aquela coisa do dadaísmo e etc. Aqui, apesar de não ter muito a ver com o dadaísmo, tem um pouco a ver com esse conceito do impacto. Quando eu vejo uma obra desse cara, do Ron Muick, o primeiro impacto que eu tenho, eu, Febrini, é que é extremamente real. É extremamente de verdade, pra falar o português errado. É muito de verdade, sabe? Eu olho isso aqui, eu fico assustado, que eu falo, caralho, o cara pra fazer uma porra dessa aqui, só sendo um artista, velho. Porque... não tem como, sabe, que entra muito naquele conceito da técnica, né, da capacidade de fazer. A arte também é ligada com a capacidade de fazer, e vendo aquilo que o Olivier falou, se você pegar uma pedra, pôr no chão e isso for considerado arte, tipo, a humanidade inteira consegue fazer isso, né, então a capacidade de fazer, que é uma das coisas que denomina arte, se torna banal, porque qualquer um pode pegar uma pedra e pôr no chão, né? Agora, eu quero ver fazer um cara como esse, entendeu? Por isso que esse tipo de arte me impacta de um jeito muito louco. Que é aquele negócio que eu falei das pinturas clássicas que eu vejo, sabe? Quando eu vejo a Mona Lisa mesmo, eu fico ser incomodado. Eu vejo aquela mulher sem sobrancelha, aquele sorrisinho, sabe? E é muito bonito, e é muito bem pintado, muito bem feito. E tem aquele negócio dos riscos, né? Que quando falaram pra mim, eu fiquei mais perturbado ainda. Que ela não tem uns riscos feitos assim, né? Por exemplo, você vai fazer um desenho no papel, você faz um risco, assim, um contorno, né? Aí você faz um risquinho no olho, não sei o quê. O cara falou, mano, ela não tem, aquilo ali é esfumaçado, sei lá, explicou pra mim. E eu vi, eu fiquei mais incomodado ainda, que eu falei, como que esse filho da puta transmitiu essa porra desse jeito? Que o quadro mudou na minha cabeça, tá ligado? Eu não consigo ver isso tanto naquele negócio que eu falei do ferro torcido. É, eu acho que você tocou num ponto interessante aí, que é aquela parada da técnica separar, né? Tipo, isso aqui poucos podem fazer e isso aqui qualquer um pode fazer, né? Você pegar lá uma tela branca, fazer um quadrado preto e aquela coisa que muita gente fala, ah, isso aí meu sobrinho de 5 anos faz. Uhum. Sabe, aquela parada. Eu acho escroto quando a pessoa fala isso, de tipo, ah, isso aí até meu sobrinho... Porque seu sobrinho não fez, ele podia fazer, boa. Mas ele não fez, velho. E tipo, sei lá, você pega uma Levick, até que o Febrini citou antes do cast mesmo, que ele falou o branco sobre o branco lá. Tem gente que fala, ah, mas eu posso, né? Ele mandou uma zoeira que ele mandou uma folha de sulfite e ele falou, eu fiz aqui um Malevich. Sou artista, branco. Né? Eu sou diferente. É. Só que aí a parada é... Por que que o Malevich fez o branco sobre branco? Qual foi o questionamento do Malevich? Por que que o Malevich é considerado, tá ligado? Isso eu acho que é um questionamento foda, que vai além da técnica. Vai da parada do realmente os tempos que a gente tá passando hoje, que é do esgotamento que Mondrian... Eu não sei se vocês já viram. Que com certeza vocês já viram, que é aqueles quadros com uns traços pretos e uns quadrados tipo azul. Azul, vermelho. As bandeirinhas. É, tipo, é só um monte de risco, um monte de quadrado, aí ele pinta alguns e outros ele deixa branco, assim. É só risco, preto e as cores primárias e tal. Como que Mondrian chegou nisso? Porque você pensa, ah, eu posso fazer, eu venho aqui no Paint, eu risco preto aqui, preencho o quadrado e tal. Mas o negócio do questionamento, do como esgotamento. O pensamento, né? Pra ele o esgotamento fazer da própria arte, porque ele pensou: como que eu vou fazer um desenho universal? Algo que pode ser. Se eu simplificar o desenho ao máximo, o que que eu vou ter? Cores primárias e riscos. E isso é o desenho. Tipo, por que que ele chegou naquela simplificação? Porque foi o Mas esgotamento. Eu acho tão primal, assim, sabe? Eu acho tão simples. Não é nem a questão dele. É tão fácil ser genial desse jeito. Por exemplo, você fez Mas aquele desenho... grosseiro, né? É, você fez aquele desenho das pedrinhas, né? Sim, uhum. Você fez o desenho da pedrinha num canto só. Se eu fosse você, eu apresentaria para sua professora segurando a folha de um lado onde as pedrinhas ficassem para baixo. E quando ela viesse falar, eu falasse, ó, não vira a folha, senão as pedras elas vão se moverem. Vão cair. Pronto, já era. Você dá um contexto gigante. É tão fácil ser genial assim, sabe? Eu acho meio pobre, não sei. Então, eu já Até não uma... acho. Eu acho foda. Até uma parada aí que tu falou, bro, que eu acho que tem muito a ver, eu posso estar sendo errada, mas... Não é, eu acho que a gente não tem que ver a arte, não é a arte que está sendo banalizada, mas sim a gente que banaliza a arte. Tudo bem que a gente Verdade. Faz parte da arte, né, mas é muito isso, tipo o Febrini falou aí do teu desenho. Isso daí, a partir do momento que ele falou isso, outra pessoa vai ver o teu desenho como uma arte. E esse é o sentido da tua arte, de, tipo, você não virar a pedrinha. Acho que a parada é você ver a arte no momento. Uma parada até que eu tava, enquanto eu tava estudando, que eu pensei muito, de que, tipo, existe também uma arte que a gente, às vezes, acaba esquecendo, que é a arte da palavra. O que eu vou falar vai definir aquilo ali como arte também, que é muito até, eu acho, que o trabalho dos críticos de arte, né? E, putz, isso é foda. É que tem muita parada da gente tem que analisar a arte no tempo que ela foi produzida. Tipo, se você analisa uma arte, sei lá, do pós-guerra, o mundo era, tipo, outro. E aí você querer analisar Exatamente. A arte do pós-guerra com a cabeça contemporânea, com a cabeça de agora, realmente, às vezes você vai ter uma visão rasa, tal, que nem o Febrini falou. Mas eu acho que vem muito do momento que ela é produzida, tal. Antigamente, quando alguém contratava, contratei um pintor. Eu tô contratando o pintor porque eu quero que ele pinte como ele me vê. Então você tá comprando a visão do artista. Então antigamente você comprava o quê? A visão do artista sobre a tela. Os pintores ou escultores hiperrealistas, eles emulam o olhar mecânico da câmera, já não mais o olhar deles. Então eles tentam ao máximo chegar nesse realismo da câmera. Eu acho que isso é um bom ponto de partida que a gente pode para começar a entender como funciona essa parte do contemporâneo. E a segunda coisa, que para mim técnica ainda é muito importante, para mim técnica separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Sem técnica você não vai muito longe. Isso é uma parada muito louca, né? Tipo, de você parar pra pensar da questão da técnica, mas também do que tá por trás e o que, que inspira as pessoas a fazer aquela arte. Como tá essa discussão toda de por que que... Ai, você pegar, dar um risco na tela, ou até, tipo, se você lembrar do Chaves, dele mostrar uma tela branca e falar que ali é um fazendeiro com a sua vaca, e a vaca comeu o pasto, e o... Ah, é genial! Foi no banheiro, por isso que a tela tá em branco. Mas uma outra coisa que eu queria, tipo, até pontuar aqui e deixar o questionamento também, que é sobre até que ponto a arte é cultura, e até que ponto a cultura... faz parte da arte, uma engloba a outra, porque tem muita gente que defende que a arte e cultura são duas coisas completamente distintas. E aí eu já não consigo concordar, porque uma tá totalmente ligada na outra. Elas são interdependentes, não tem como se separar. Sim, e aí, tipo, a pessoa fala que não, na arte não... A cultura não faz parte da arte, né? Não, são duas coisas diferentes. Eu ainda consigo ver uma relação de que a arte, ela tenta quebrar a cultura e que ela tá um passo à frente. Com relação à cultura e à arte, eu acho que as duas são realmente interdependentes, né? Uma depende da outra e o que, eu não sei quem tava falando isso agora, mas meio que foi cortado, mas a gente... vamos conversar de novo isso, é sobre essa coisa de, de repente a arte está um pouco à frente, né, da cultura. Eu concordo em termos, né? É óbvio que é meio complicado porque a cultura, querendo ou não, a arte está dentro da cultura, né? Então, então fica complicado a gente separar. Eu acho que não tem como separar esse tipo de coisa, não. Acho que é até burrice separar, porque você acaba limitando muito. Se você chegar e falar assim, não, vamos falar sobre cultura, mas não põe a arte no meio. Você fala, como... Sabe? Mas então vamos falar de quê? Entendeu? Tipo, As pessoas tentam separar a arte da cultura pra não prender a arte. Porque a partir do momento que você tem aí uma cultura definida, a arte meio que ela tá presa ali. Você pega ali, por exemplo, o teatro japonês e as coisas que acontecem. A arte japonesa, de uma forma geral, a gente, pelo menos pela nossa visão ocidental, a gente prende muito a arte que tá ali dentro com a cultura japonesa. Então, assim, às vezes a pessoa artista, ele fica meio, não, eu não sou só isso, sabe? Eu não sou aí, só. Aí vem uma coisa diferente que a parte do rotular, né? Eu acho que quase todo artista não gosta de ser rotulado, né? Porque ele sente algo um pouco maior, né? É que nem alguém chega pra mim, isso não precisa nem falar de artista, até profissional mesmo. Eu, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Olivier é web designer. Porra, eu não sou web designer, cara. Eu sou designer, sou publicitário, sou artista plástico. As pessoas resumem. Na caixinha, né? Entendeu? Isso é horrível. Isso é ruim, porque realmente isso traz uma limitação ridícula. Então, é óbvio que a gente precisa botar nome aos bois, né? Então, assim, por exemplo, como é que eu vou explicar? Pô, minha mãe, por exemplo, ela tá numa vibe naif agora. Mas ela não é uma artista naif. Ela tá numa naif... Aliás, que é pessimamente usado naif, né? Esse nome qualquer coisa naif, preconceituoso, né? Exatamente. É artista de palitinho. Não é, cara. Naif é muito difícil. É muito difícil chegar ao naif, entendeu? Mas, enfim. Virou a virose das artes, né? Tudo naif. Sim, tudo agora é naif. Então, é como cubista, né? Qualquer coisa antigamente era cubista. O cara fez um quadrado, é cubista. Não, é cubista. Só tem um quadrado na tela, mas tem outras coisas também, não tem só o quadrado. É complicado. Então, acho que nesse ponto, que é o problema não é nem se a arte é cultura, a cultura é arte, se os dois são juntos, independentes ou não. Mas também essa ideia da gente querer botar rótulo em tudo e querer aprisionar qualquer coisa em qualquer coisa. E não pode, cara. Acho que cada coisa ou não. Pode ser tudo ao mesmo tempo, dependendo do que você for como artista. Artista, então, odeia rótulo. E eu entendo, porque a gente se prende muito, né? Você acaba sendo visto menos, menor. Esse bagulho que a Kel falou, eu acho que a arte e a cultura, elas estão muito relacionadas, porque se você parar pra pensar, é aquele negócio, sem o homem, isso aí não existiria, né? A cultura, ela não existe. A cultura, ela existe porque o homem existe, ela foi criada pelo homem, né? A arte também foi criada pelo homem, né? Mesmo que o cara pegue lá uma árvore e coloque lá no museu, aquilo ali foi criado pelo cara, né? O cara pegou a porra da árvore e colocou no museu. Ele fez um recorte, né? Exato, né? Então eu acho que a cultura, por ser uma coisa estabelecida pelo ser humano, uma coisa até de imaginação, que também vem naquele questionamento de que, pô, às vezes a arte tá à frente da cultura. Eu também concordo, porque a nossa imaginação tá sempre à frente. A gente gravou um programa sobre seres humanos, e tem um livro muito bom chamado Sapiens, que eu já recomendei aqui no ACC, A Kel leu e ela sabe do que eu vou falar. Lá no Sapiens tem uma escultura em madeira, acho que é de 10 mil anos atrás, ou é 5 mil anos atrás, uma coisa assim. A Vênus de Willendorf, que é a peitudinha com... Não, é mais antigo ainda. É mais antigo do que isso aí. A Vênus de Willendorf tem 30 mil... Ela foi feita 30 mil anos antes de Cristo. Uhum. Então é. Essa daí é mais antigo ainda que isso. É. Tem uma estátua, e não é em madeira, como eu falei aqui de forma burra, é em marfim. De um homem-leão. E ela data de 32 mil anos antes de Cristo. É o corpo de uma pessoa em marfim. E a cabeça da pessoa é um leão. É uma coisa que não existe, né? Mas o quê? Que? Ela tá na imaginação do cara que fez isso, né? Então, depende. Se for o pessoal de Ares, vai falar que é verdade. Né? O cara de Ares vai falar, não, é isso mesmo, é um alienígena do cinturão de óleo. Essa parada da estátua, ela entra muito no conceito do que o Cortella falou, de que o ser humano, ele tá sempre buscando um sentido pra vida, um sentido pras coisas existirem. Ele quer saber por que que isso existe. Essa é a coisa de mas uma é por massa, né? Isso, amor, isso é um ponto, isso que você falou. Mas eu acho que dentro da arte, especificamente falando desse ponto que você levantou, se a arte está à frente da cultura e tal, isso aí não tem muito a ver. Porque as coisas hoje em dia, por conta da ciência, etc., ninguém sai por aí fazendo uma escultura de um deus novo. Mas eu acho que isso aqui está à frente daquele negócio que você falou. A arte é à frente da cultura. Porque hoje, através da arte, a gente consegue estipular uma colônia em Marte. E isso pode existir no futuro simplesmente porque a arte trouxe esse conceito, tá ligado? O conceito de internet. Isso aqui foi trazido pela literatura muitos anos atrás, antes disso aqui existir. E hoje isso aqui existe por quê? Porque aquele conceito já foi imaginado. Eu acho que a arte ela pode ser imaginada muito além da nossa contemporaneidade aqui, tá ligado? Por isso eu acho que sim, em determinados momentos, a arte está muito à frente da cultura, está muito à frente do nosso tempo, e pode ser por isso, inclusive, que eu não entenda algum tipo de arte, porque pode estar tão à frente que eu não consigo associar aquilo a nada que eu conheça ou que eu entenda, entendeu? Uhum. A arte é caótica, né? A metáfora da árvore da vida, que no geral nós como pessoas comuns, a gente sempre está tentando sair da base da árvore e chegar ao topo. Uhum. E o artista é aquela pessoa que está no topo e que vem descendo a árvore para mostrar para as pessoas o que existe lá em cima. Sim. O cara faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico, e plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura... Tem até um documentário na Netflix que fala sobre a vida de Beltrati, eu acho que fala assim. Beltrati, né? O maior falsificador de arte que a gente tem aí na história. Tá vivo ele, ainda. Ele, exatamente, tá vivo e preso. Vivo e preso, é. Ele falou uma coisa, o cara, ele pode ter sido antiético e ter falsificado várias grandes obras aí, ele pode ter sido, ele foi de fato, mas é inviável quando você assiste e vê as coisas que ele fala, que ele era talentoso e ele era um gênio. Ele falou uma questão muito assim de... sobre o que a pessoa quer expressar, sabe, com a arte dela, e será se eu conseguiria representar isso hoje? Que aí ele pegou lá artistas antes da guerra, que fizeram lá seu quadro e tal, e ele falou, eu não sei se hoje eu conseguiria fazer um quadro como esse. É que só pra explicar, rapidão, acho que é importante explicar pra galera que o Beltrachi, não é que ele copiava, tipo, ele não pegava uma Mona Lisa e fazia outra. Ah, sim, boa. Ele ia lá, ele encontrava uma brecha na literatura, na história da arte, assim, ou um quadro sumido, ou ele inventava um quadro. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava, sei lá, tipo, eu vou dar um exemplo famosão, mas acho que ele não chegou a fazer, mas, por exemplo, Dalí, Salvador Dalí. Ele ia lá e ele inventava um quadro, como se ele incorporasse o Dalí e pintasse um Dalí. E ele ia lá e vendia como Dalí. Não é que ele pegava um quadro e copiava, exatamente. Ele fazia. O que é muito mais foda isso, né? Eu acho muito mais foda do que copiar. Mas ele quibava, né? A expressão hoje em dia é que ele quibava. Técnica. Nesse documentário tem até um crítico que fala isso, mas a sua arte, ela não é dali. A sua arte é a sua arte. Só que aí ele pegou e deu uma resposta genial. Ele pegou e falou que eu consigo entrar no espírito ou na cabeça. Aliás, eu consigo reviver o que aquele artista quis passar com um determinado quadro, mas expressando de uma forma diferente. Quando eu era mais nova, eu não quis fazer a Mona Lisa. Eu quis fazer algo que representasse o mesmo sentimento que o Da Vinci quis passar quando estava pintando a Mona Lisa, sabe? E aí ele fala muito isso. Às vezes a gente tenta entender uma arte, mas a gente esquece que o momento que a pessoa estava vivendo era totalmente diferente. Então não adianta a gente tentar entender a arte de hoje, entendeu? Não adianta a gente tentar entender o que o cara está tentando passar aqui agora, porque a gente tem que entender primeiro todo um contexto de vida dele, todo um contexto que ele vive, não só mundial, mas pessoal principalmente, que acho que o básico da arte é isso, é expressar o que você tem dentro de si. E aí ele fala isso, que ele queria, às vezes ele tem medo de querer viver na época que esses grandes artistas viveram, que ele não sabe se ele conseguiria expressar da mesma forma o que eles expressaram. Eu discordo só de um ponto disso que você falou. Eu só discordo desse ponto de que, pô, a coisa tem que ser vista com a cabeça da época, não sei o quê, né? Tem até uma frase muito legal do Zé Cabaleiro, que eu acho fantástico, que ele diz, o punk rock da década de 70, hoje em dia, já foi pro saco, mas você pode ouvir Beethoven hoje em dia e ele continua contemporâneo. Na literatura tem muito disso, né? Tem livro que saiu em 2010, que se você ler agora, puta, não tem sentido nenhum. Mas aí você lê um 1984, tem tudo a ver com o que tá acontecendo hoje, né? Eu acho que a arte não tem Machado muito... de Assis tá atualíssimo. Exato, né? Eu acho que não acho que você não... depende, mas eu realmente acho importante saber. Não que dependa, mas que seja importante pra interpretar. Que, sim, e inclusive eu acho que uma das artes mais incríveis que você pode encontrar em todas as áreas, seja música, a gente falou de valsa. Pô, a valsa existe há caralhada de anos e continua totalmente contemporânea. Você vê aquilo num filme que sai hoje em dia moderno, você fala, caramba, isso aqui, sabe, tiver no contexto correto, tá ok. Eu acho que a arte, quando ela é realmente bem marcante, bem impactante assim, ela é totalmente atemporal, sabe? Pra ela não tem ontem, hoje nem amanhã, ela funciona mesmo e já era. É, eu concordo com isso, eu acho que eu devo ter me expressado de forma errada, mas eu não quis falar que... Não, sim, eu entendi, o contexto todo que você falou eu entendi, só esse ponto que você, na verdade, nem deu opinião, né? Você só falou o que o cara o que transmitiu e tal, mas você falou do crítico, eu tenho uma raiva tão grande de crítico, velho. Porque os críticos, eles eram para ser os caras que mais entendessem da coisa e eles pudessem... De mente aberta, né? Exatamente, de mente aberta e eles engrandecessem aquela porra, tá ligado? Mas os caras são uns ranzinza do cacete, mano. Tipo, você pega um crítico de literatura, o cara só fala mal. Eu falo, mano, esse cara é o quê? Ele só leu um livro na vida dele e ele tá esperando que todos os outros sejam iguais? Porra, é um cara que tem é aquele negócio que a Vanora falou lá. Ele é padronizado, lá, né? É, e aquele negócio que a Vanora falou lá no meio do cast lá. É, você tem alguns meios pra que você entenda o que é arte, você consiga, né, desmembrar, sei lá, a simetria, a cor, não sei o que, aquele monte de você coisa. Você sabe a técnica pra desconstruir e tal. Exato. O crítico, ele sabe tudo isso. Ele olha pra uma arte e ele consegue ver todo aquele bagulho. Aquele negócio que eu não vi na Mona Lisa no primeiro momento, que ela não tinha risco lá e depois eu fiquei de cabeça explodida, ele vê isso aí na hora. Mas o cara é tão chato, é tão ranzinza, que o único sentimento que passa, e eu concordo com as pessoas que falam isso, é inveja. Sabe? Às vezes eu só parece sinto isso. Parece que é um artista frustrado, né? É, mano. Dizem que a maioria dos críticos são artistas que não conseguiram fazer. Ah, o Paulo Coelho fala um bagulho, nem sei se é dele, mas ele falou isso aí, eu acho genial. Ele fala que o crítico é tipo um eunuco no harém. O cara vê tudo, ele entende tudo, ele conhece as cores, as texturas e os cheiros, mas ele não consegue fazer nada. É igual aquilo que tu vive falando, Febrinho. Não quer dizer que você lê muito, que você é um escritor. Não quer dizer que você escuta muito podcast, que você consegue criar um podcast. Exato. Né? Eu acho que o problema do crítico é, às vezes, o cara quer entender mais da pessoa do que ela mesma. Puta, uma vez é eu fui assistir. Eu fui no Sesc ver uma sessão de Kill Bill 2. 2, volume 2. Uhum. E tinha um crítico especializado em Tarantino lá. Aí pra conversar e falar. Caraca, e aí o cara, né, então. E o cara pegou e falou, alguém perguntou pra ele, ah, o que que você achou? Foi na época que saiu o Django. O que que você achou de Django Livre e tal? Aí ele falou assim, ah, eu acho que não vou falar porque eu acho que não vai ser legal aqui, eu vou causar muita polêmica, mas, ah, vou falar. Eu acho que Django não é Tarantino. Aí eu fiquei assim, eita, caralho. Ah, meu Deus! É, tipo, e você decide ele é Tarantino? Quem é você? Caraca. Nem o Tarantino se conhece, ô louco. É, sei lá, ele não pode mudar de ideia de repente, né? Né? É, e deixa os elementos do Tarantino, né? Não tem os elementos do Tarantino, os elementos que você percebe em Kill Bill, em Bastardos Inglórios, não sei o quê. Você não tem em Django. Aí, tipo, eu parei ficando assim e falei, mano, cala a boca, passa o filme logo. Você não pagou 30 conto pra ele e falou assim de novo aí, que não é possível. Você dormiu, né? Caralho, tá tudo lá. Diálogos paralelos interessantes, a trilha sonora marcante, aquelas cenas pontuadas com extrema violência, sangue pra caralho, uma crítica muito forte por trás, tá tudo lá. Os atores. Ele falou assim, tipo, era, parece uma referência a Tarantino, mas não é. Ai, caralho. Aí é foda. Manda os caras tomar no cu dele. O livrinho curtinho, que é muito bom pra quem tá querendo entender esse discurso que é arte, que não é, é um livro chamado O Que é Arte, do George Colle. E ele disseca tudo isso. O que era arte antigamente, o porquê é arte agora. Mas assim, em linhas gerais, é a sociedade mesmo que vai... Uhum. Dizer pra gente hoje em dia o que é arte. Antigamente tava muito nas costas dos galeristas. Hoje em dia tá se fragmentando. O acesso à arte tá bem mais fácil. Hoje em dia, pra você ir num. Pelo menos, tipo, não só aqui em São Paulo, acho que em outros estados também. Mas você chega aqui em São Paulo, você. Ah, quanto é que é a entrada da Pinacoteca? Dependendo do dia que você vai, é tipo R$2. Mas tipo, eu vou além, reais. A internet. Sim. É mais além ainda. É tipo, ai, deixa eu ver aqui um tal. Aí você digita aqui, pronto, olha aqui. É, lógico que tem a diferença de cor, que você não vai conseguir ver pessoalmente por causa do monitor e tal. Mas você já conhece. Se você vê pessoalmente, você vai falar, nossa... Isso aqui é aquilo que eu vi lá no meu computador, isso aqui é Monet. Digo até mais, Grock, que é uma coisa que a gente tem que aproveitar esse cast, porque alguém vai estar ouvindo, de repente nunca fez isso. Cara, vai na sua cidade e procura, tem um monte de galeria, de graça, você entra e pronto, e olha as artes, entendeu? Assim como artistas que ficam na rua fazendo, conversa com o cara. Exatamente. Vê o que ele tem pra te falar. Olha, entendeu? A pichação, olha. Valorize os seus artistas locais. Sim. Porque tem muita valorize gente. Tá falando de onde você está. Sim, você tá falando, às vezes a gente tá falando aqui de Leonardo da Vinci, não sei o quê. Cara, mas tem, às vezes, os gênios que, infelizmente, nunca vão ser reconhecidos, que tá ali do lado da tua casa, entendeu? Do lado da tua casa tem um cara que arrebenta e ou que dentro de repente... da sua casa, né? Vai saber. E ó, eu digo mais. Às vezes o cara precisa desse reconhecimento, cara, você não sabe como é a situação dele, ele só precisava exatamente dizer assim, pô, que maneiro, cara, pô, parabéns, só isso. Nossa, o cara ganhou o dia dele, entendeu? Uhum. Então acho que vale a pena você ir pra fazer isso, entendeu? E conhece, vai na rua e conhece. Pra gente que é artista, é muito parecido pra quem faz podcast. A gente precisa saber que tem alguém do outro lado que tá vendo o que a gente tá fazendo. Pra gente um feedback ou só bacana... Ajuda muito, faz sim, muita diferença. Total. Porque você sente que você não tá falando sozinho. Eu tenho muitos amigos escritores e os caras falam uns bagulho que eu não consigo. O pessoal que me conhece, Vanora, eu perco amigo pra caralho porque eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que falar as paradas. Aí os caras falam assim, ai, mas eu não escrevo pra ninguém, eu escrevo pra mim mesmo. E aí eu falo, cara, para com essa porra, porque, primeiro, semana passada você já tava reclamando que ninguém lê os bagulhos que você escreve. Aí você tava chorando aí. Agora você já tá falando que você... Pera lá, né? É, agora já tá falando que você escreve pra ninguém ler, não sei o quê. Uma coisa que tem que ser levada em consideração, claro que vai ter um momento que nem você falou, ah, você escreveu um negócio pra você. Uma outra coisa. Mas, cara, a verdade seja dita, todo artista, ele gosta de ser reconhecido, cara. Ele tem esse negócio de diva, entendeu? Eu acho que agora é isso. Na vida você quer ser reconhecido, não importa o que você faz. às vezes o cara fala, ah, eu faço pra mim, mas, tipo, não é, ah, eu faço pra mim, pra eu ler aqui, tipo, teu quarto na minha parede, tô olhando pra ele, só eu vejo. Não é isso. É, tipo, eu acho que é mais daquela sensação de afronta. Alguém deve ter falado pra ele, não, você não vai dar certo, ou você, tipo, isso aqui tá um lixo, ou alguma coisa assim, e o cara fica com esse sentimento. Você é sua própria referência, né? Ou tipo, eu sou minha referência, né? É, ou até o cara falou de boa. Às vezes o cara falou, meu, essa parte aqui tá meio assim, não sei o que, aí o cara, não, mas é o meu estilo, é o meu jeito, eu escrevo assim mesmo e tal. Toma no teu cu, rapá! acho que essa questão é mais disso, às vezes a pessoa não quer ser... É, ela quer mostrar que ela é capaz e, tipo, e ela fica com esse sentimento, sabe? É tipo quando você fica puto e fala, eu vou provar pra aquela pessoa que eu sou capaz de fazer e vou fazer uma parada muito maior do que aquela coisa que ela não queria me ajudar, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, você pega e fala, eu vou fazer essa porra por mim, vou fazer pra mim. Uhum. E, tipo, às vezes não é nem o pra, às vezes é por, eu vou fazer por mim e é por isso que eu vou fazer. E, tipo, e a pessoa fica com aquela coisa na cabeça e aí, tipo, começa a acreditar que o tanto que ela fala, não, eu escrevo pra mim. E às vezes não é que ela escreve pra ela. É. Ela escreve, às vezes, pra provar. Tipo, uma das motivações dela, ou talvez até a maior, seja isso. As duas maiores motivações que você pode ter na sua vida é por amor ou por ódio, só. A terceira é por medo, mas essas duas vêm muito antes. Se o cara fez uma crítica e você tão desgraçada que te deixou maluco, fica com raiva desse filho da puta. E fala, eu vou melhorar tanto, mas tanto, que esse maluco aqui vai falar, pô, desculpa. Mas não, né? Os caras acabam entendendo errado e falam assim, ah, não, eu escrevo assim mesmo e vou escrever assim pra sempre e não vai ser você que vai me mudar, né? Nesse programa, então, gente, apesar da gente não conseguir estabelecer, né? Realmente a proposta não era essa. A proposta é levantar mais questionamentos, porque é aquela parada. Se você tem um questionamento, você pode conseguir uma resposta ou não conseguir nenhuma. Se você tem 50 questionamentos, é muito mais provável que você consiga uma resposta do que nenhuma, né? Então a única resposta clara que a gente teve aqui é que quando você vê aquela arte que você não entendeu porra nenhuma, do lado vai ter a verdadeira arte, que é a literatura, explicando pra você o que significa aquela palavra que você não entendeu. Tá bom, vai. Eu vou embora, chega. Tirar tá essa bom. Merda, porque o cara fica aí. Duas horas pra chegar nessa confusão. Que incrível. Ai, ai, mas a gente vai trocar esse papo muito louco. Deixa eu falar de novo que a Grok deu uma catarrada gostosa de verde. Mas a gente vai trocar. É, alguém deu um bonito aí. Vou falar de isso novo. Isso é arte, por favor, é né? É arte, né?